Olá a todos do Torço Chanchada. Quem que tá falando é o Senhor Seu Panda. E eu vim parabenizar a trupe desse fantástico podcast por 1 ano de atividade, né? Com sucesso. E vim também parabenizar a cada um de vocês, né? Ao Alemão, que é um cara bacana. Ao Pena por ser uma pessoa supimpa. Ao velho Nono por ser um velho sábio e bacana. Agradecer ao Vinícius e dizer que eu vou ainda dar um cacete nele no Street Fight. Agradecer também ao Henderson, um cara bacana. Ao Fernando pelo conhecimento proporcional ao nariz e às meninas que deixam o podcast mais bacana com suas histórias. E até mesmo um agradecimento especial pro Bruninho, que é o cara mais chacrinha de todos os podcasts da Podosfera. É isso aí, prosperidade pro Tosco Chanchada. É isso aí, abraço por trás de cada um. Fala galera do Tosco Chanchada, aqui é o Thais. E aqui é o Ciborgue. Estamos aqui invadindo a festa de vocês para desejar o parabéns, muitas felicidades e principalmente tomar a cerveja de vocês, já que vocês invadiram a nossa e acabaram com o estoque. É, então, a gente vai acabar com o seu nonô. Aqui. Então, para não falar que a gente não mandou presente, a gente tá mandando o Gustavo Kitagal embrulhadinho pro seu Embrulhadinho nonô pro seu continuar nonô. abrindo o olhinho dele, que ele Pra gosta. você ter 1 ano de felicidade, tá? 1 ano de felicidade. Não sei se nem o Sherlock Holmes de quem é esse ano, né? Parabéns aí pra você, pessoal. Super gente boa, pro alemão, Um pro ano pé. não é fácil, né, cara? Um ano não é Um ano a gente fácil. passou isso na pele e da mesma maneira que a gente quis mais um ano de felicidade, a gente tá desejando pra todo mundo aí. Exatamente. Pro alemão, Pro Perna. pro Perna, pro seu Seu nonô e pra nonô. toda a equipe do Toda a Torço equipe, cada Fechada. um. Muita felicidade aí, que façam muito mais podcast nesse ano. Um abraço aí, Um galera. abraço pra todos. Vai guardando os docinhos aí na mochila aí. Esse cara aqui é Miguelão, a gente leva. Para, puta festa tosca. Começando o episódio do Tosco Chanchada Podcast especial e que mostra aqui o Tosco Chanchada veio, cara. Veio de cavalo? Veio de mula, seu jegue. Pega sua avó, Lazareto. Episódio de aniversário de 1 anos. Ui. Que dia que foi a primeira gravação, Perna? A primeira gravação eu não lembro, mas o primeiro episódio foi ao... Foi ao ar no dia 13 de março, cara. Uma sexta-feira 13. É verdade, né? Verdade, cara. A data promete, hein? A data promete. O bagulho promete. É auspicioso, né, cara? Neste episódio você vai curtir aí os piores momentos, você vai ouvir a história do Tosco Chanchada, né? De onde surgiu toda essa bagaceira. Tudo que você quer saber e nunca teve coragem de perguntar. Porque a gente ia tirar demais se você perguntar. Então agora a gente vai falar na boa, hein, meu? Aproveitem. Na verdade, vocês nunca quiseram saber sobre isso, né? Tudo que vocês vão saber, mas nunca tiveram vontade de saber. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna. Aqui é o Nicolau. Aqui é o Vinícius. E aqui quem vos fala é Renor. 1,56 m de chouriço pra você, senhora. E aqui o alemão. Vamos pros e-mails e daqui a pouco a gente volta com o Total Revival Motherfucker do Tosco Chanchada Podcast. Vamos que vamos. I am Tosco Mayo. Oh, não, não! Alô, criançada! Vamos ler os e-mails! Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Começando o feedback do episódio 29 do Tosco Chanchada Podcast, aqui com o Alemão. Boa tarde, tudo bem? E seu Nonô? Que pariu, cara. Alemão, antes da gente ler os comentários aí, a gente tem que mandar um recado pra galera, né? Exatamente, Fernando. Fizemos o Fast and Funk com tanto carinho que esquecemos de falar o dia do sorteio da promoção. Alguns ouvintes não sabem o que é o Fast and Funk, né? Alguns ficam aguardando aí os episódios quinzenais do Tosco Chanchada. Exato. E muito provavelmente não estão sabendo que saiu um episódio semana passada do Fast and Funk. Isso é uma novidade que nós do Tosco Chanchada estamos fazendo para você, que agora você vai poder curtir o seu Tosco Chanchada e ficar ligadinho toda semana que ele vai sair entre episódios do Tosco Chanchada Podcast. E lá tem uma promoção, né? Exatamente. Promoção de inauguração, oh yeah. Oh yeah, e não vai ficar só nessa, viu? Pode ficar ligadinho que sempre haverá promoções para você. Bom, pra quem não sabe, lá no Fast and Funk a gente tá sorteando um DVD do filme Porks. Clássico dos anos 80. Muito bom, essa molecada não sabe o que é Porks, mas se você quiser saber, você vai ter que entrar lá, ouvir o Fast and Funk e saber como é que participa da promoção. O resultado sai no dia 5 de abril, no lançamento do episódio, né? Quando saiu o Fast and Funk number 2, já vai sair lá o resultado de quem foi o felizardo ganhador. Não sabemos se vai ser a divulgação vai ser via Twitter ou se a gente vai fazer um vídeo, né? Ou se vai ser via streaming, ainda não sabemos. Só não vai ter cambalacho, hein? É. Muito, muito cambalacho. Por isso, fica ligadinho, participe lá, que você pode concorrer aí ao DVD clássico do Porks. Vamos agradecer aí a galera que comentou, né, no episódio 29. Claro, claro. Sobre programas de auditório, eu já vi um. Eu também. Aliás, qual é a sua opinião, alemão, pessoal, sobre este episódio? Eu não tenho opinião formada sobre nada. Cara, eu achei o episódio muito bom. Achei que se o Zé e o Hendrix não estivessem aqui, não ia ter o episódio, porque eles comandaram o episódio. É, os caras roubaram a cena, né? Aham. Uhum. Gostei, cara. Achei que foi instrutivo. Já que a gente tá falando de opinião, vamos lá ver o resultado da enquete, né? Opa. A pergunta era, qual é ou foi, né, o programa de auditório mais roots, né, da TV? E quem ganhou foi Programa Silvio Santos, com 53% dos votos, seguido por outra porcaria que não me lembro. Que provavelmente foi alguém que queria trollar, né, a votação, né, cara? Idiota. Em terceiro lugar, o Clube da Bolinha. Nossa, que é isso, cara? Isso é o que o tabaco faz com a garganta da pessoa, né? De um não fumante, né, cara? Então, ó, é um passivo. Você é passivo? Ui. Você é passivo, Fernie? Passivo. Abraços aí ao Kio Caio César. Sempre comenta, hein, cara? Nossa, esse é camarada mesmo do Tosco Chanchada, né? Pode crer, ouvidor ele. Um abraço especial para Eric Rossi. Eu nunca ouvi falar, deve ser novo o pedaço aí, perna. Eu acho que é o segundo comentário dele, se eu não me engano, no Tosco Chanchada. Ah, e ele dá uma sugestão aqui pra fazermos um episódio sobre histórias de Lan House. Perna, eu confesso pra você que eu nunca entrei numa Lan House. Pois é, cara, eu tive pequenas passagens assim, mas nada que rendesse uma história. É que eu não sei se o Eric sabe, mas a gente é velho, né, cara? É, velho não vai nesses lugares. Se fosse fazer um episódio sobre, sei lá, boteco, jogar dama, essas coisas. É, o único jeito da gente jogar Counter-Strike aí em rede foi na faculdade, né, cara? Porque... Putz, pra isso que serve o laboratório. Exatamente. Mas quem sabe uma rodada de pôquer em breve, né, Alemão? Opa! Histórias de pôquer. Aí é só, cara. Pô, não divulga isso. Verdade. Um abraço especial pro Vinícius Iodi, que é um participante ativo lá do Tosco Chat. Mas ele não gosta que divulgue o nome dele, Vinícius. Ele diz que gosta que chama ele de Toba, perna. Ih, rapaz! O cara tem um apelido de Toba. E quando ele não toma banho, como é que ele fica? Toba, sure. Ele que é aluno do Zé, cara. Só pode ser aluno do Zé, né, cara? Coitado. Aliás, o Tosco Chat vai servir pra alguma pesquisa social, qualquer hora dessas, né? Que é o lugar que mais se concentra desocupados da internet, né, cara? Pior não é isso, é desocupados ocupados, né? É. Que deviam estar ocupados, né? Abraço pro Zaider Miura. Mais um maratonista aí, perna. Esse aí também vive no Tosco Chat. É mesmo? Ah, é verdade, o Zaider. Bastante ocupado esse. Muito, muito. Esse trabalho que é uma beleza. Ó, o Júnior Batista. O cara sem nome, né? Chama Júnior. Um abraço também pro Luciano Neil. Cara que passa vergonha no busão aí, dando risada igual um louco. Ó, o Delacqua. que citou aí o programa do Ratinho, né, cara? Como programa de auditório. Aliás, temos que abrir um parênteses aqui e dizer que tá rolando discussões interessantes na comunidade do Tosco Chanchado no Orkut. Verdade, cara. Né? Por isso, se você não está lá na comunidade, você... não sabe o que tá perdendo. E é foda, cara, que o Delaco, ele decorou a música do e-mail, cara. Ele ouve e começa a cantar automaticamente, cara. Que merda, né, cara? O que os Beatles demorou um ano pra fazer, a gente estragou em 10 segundos, né? Abraço para o Marcão. Marcão, hein, Marcão. Do podcast o quê, alemão? Teu pai. Não, oh, meu não. Não. Nem o meu, cara. Pai do Marcão. O Marcão fala que esse foi o episódio mais engraçado dentre todos que a gente já gravou, cara. Será? E... acho que ele só ouviu dois, hein? Inclusive, ele quer estrear no quadro aí, Costura Minhas Pregas, cara. Oh, tamo aí, cara. Se precisar arrombar também, a perna tá aí. Ui! Precisar estragar também. Ele deixou um vídeo lá na postagem a respeito do Silvio Santos quando foi candidato à presidência, né, cara? Uhum. Como eu queria que ele tivesse ganhado, cara. Então, cara, imagina se ele ganhasse mesmo. Putz, ia pagar o FMI lá à vista, cara. Com o carnê do baú, né, cara? Claro. Parecendo o carnê do baú, né? Não, ia pagar com barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Abraço ao senhor Hugo Soares, que não gosta da edição do Tosco Chanchada. De jeito nenhum. Ele odeia a edição, não sei porque que ele ouve, na verdade. Mas o próximo episódio a gente vai lançar sem edição, que esse sim fica bom. Podcast sem edição é que fica bom. Ah, o Moisés Figueiredo, alemão. Quem é esse cabra? É o cabra que diz que o episódio 29, na humilde opinião dele, é o melhor podcast que a gente já gravou até hoje, cara. As duas opiniões já, hein? Muitos elogios, na verdade, né? É. A respeito deste episódio aí via Twitter, o pessoal comentando por aí. Isso quer dizer que nós estamos no caminho certo, né? Tamo, deixar ou o não, Zé, né? E o Hendrix fazer um episódio. É, eu acho que de acordo... não, mas é que tem também o problema da edição, né, cara? Que a gente não acertou. Não, a edição tá ruim. É, então... se fosse eu... deixava... deixa quieto. Aô! Mr. Panda! Esse menino é bom demais, hein? Ah, menino gostosinho! Seu Nono! Eu quero comer ele, Panda. Você já deu uma cutucadinha no... uma vez, posso contar um caso aqui? Conta, é conta. Coisa rápida, meia hora. Uma vez, né, eu tava lá em Curitiba, aí eu passei na casa dele, Panda, e eu comi ele, cara. Uma vez eu comi ele, cara, porque eu cheguei lá, ele tava fazendo a barba, e aquela barba faz uma cosquinha na hora de fazer uma gulosa, filho. Ih, rapaz. Mas faz uma cosquinha, menino. Que beleza, hein? E eu gosto dele. Ô, oh, caramba. É o meu colecionador lá, né? Você viu a coleção dele, seu Nuno? Eu vi a coleção dele. Ih, rapaz. O cu dele, oh, a coleção dele é grande, uma bela coleção. Abraço pro senhor Seu Panda lá do Diecast Connection, podcast sobre colecionadores, colecionismos e colecionâncias e afins. E carrinhos. E carrinhos também, né? É. Ao, seria dona do Psy, seria isso? Ou donado? Donado, né? Senão fica dona do Psy. Parecia aquela música do... Roupa Nova. Parabéns, Toscos. Em questão de humor, vocês estão dando de 10 a 0 no maior podcast do mundo em 2010. Quem é? Quem é? Vamos aproveitar enquanto vocês também não se vendam. Um abraço e sucesso. Como assim, cara? Quem vai se vender aqui, sai. Mas vender como assim? Você fala se alguém patrocinar a gente, se alguém patrocinar o Tosco Chanchado, vai ser ótimo, cara. Porque aí nós teremos mais tempo pra novos quadros. Claro. É, novas propagandas, episódios com maior qualidade. Além de comprar carros, iates. Cerveja. Mulheres. Mansões. Iates. É, automóveis. Já carros. Falei. Também. Mas a gente nunca vai se vender, Psy, até oferecerem um valor. A gente nunca vai se vender desde que ofereçam um valor certo, né, alemão? De graça a gente não se vende, cara. Pode ficar sossegado. É isso aí, Psy. Abraço e fica... ligadinho, Psycho. É o Maru do Nerd Express, alemão. Sempre compadecendo, hein? Esse cara, eu vou dizer uma coisa, viu? Que ele falou? Só achei que faltou o homem da goiabinha. Quem que é esse, Perm? Ele falou que é o Serginho Groisman, cara. Nossa, credo. O Serginho Groisman parece uma geleia, né, cara? Ele parece derretendo, cara. Bem Maria Mole mesmo. É, assim, né, ele é oleoso, cara. Aliás, a gente esqueceu mesmo de falar do Serginho Groisman na época do Matéria Prima, cara. Nossa senhora, hein? É, faz tempo, puta, hein, cara. Puta que pariu. Matéria Prima, depois veio o Programa Livre, aí veio o fim da carreira, né, cara? Depois das 11, como é que chama? Como é que chama? Altas Horas. Depois da balada, né? Na verdade, tinha que chamar, né, cara? Depois da morte. O padre. Bença, padre. Que diz, e o bambu? É isso aí, padre, que se você pensou mesmo. Isso aí, padre, enfia no seu cu. Almighty do profissional de bermuda. De novo, cara, esse cara aí é outro também que trabalha, né? Outro desocupado, né, cara? Porque eu não acredito que pessoas, assim, que têm várias ocupações escutam o Tosco Chanchado. Não é possível, cara. A menos que... Dá pra escutar trabalhando, você acha? Olha, cara, acho que, assim, a pergunta correta seria, dá pra escutar sem passar vergonha? É verdade. É. A resposta é não, né? Não, não. Abraço, Almighty, profissional de bermuda, ótimo podcast. Pra galera que curte assuntos mais sérios aí, eu recomendo. Eu como também. É. Oh, recomendo. É, recomendo. Ah, é isso aí que você falou. Tô comendo. Reznov, alemão. Um russo? Um cara... Russian. Um soviete, meu. Um camagada. É. O que que ele diz aí, alemão? O Reznov diz, usando, lógico, a nova formulação da língua portuguesa, que não permite o uso de vírgulas. Verdade. Felipe Lemos, né, que tá... Exato. Ele lá explicou como é que funciona. E só pode usar uma vírgula em cada frase e é opcional. Se não quiser usar, também não precisa usar. Como ele aqui, vou dar um exemplo. Ele diz, "Hua, hua, hua, parabéns pelo programa, fiquei um tempo sem comentar aqui, meu monitor havia queimado. Tudo junto. Mas achei muito engraçado esse cast. Mas infelizmente não pude viver a época da maioria dos programas que vocês falaram, pois nasci em 91. Puxa, que tristeza, hein? O cara nasceu na época do Kurt Cobaia, cara. É. Mas o que eu me lembro era o do Ed Banana, vírgula. E era muito tosco, o programa era uma merda gigante, vírgula. Mas talvez pelo fato de eu ser muito novo na época, vírgula, eu gostava daquele... Não, pera aí, alemão, pera aí. Opa. Ele opa. Fala, mas talvez pelo fato de eu ser muito novo na época. É verdade. Época, alemão. Época. É a época da pipoca, né, cara? E essa vírgula que ele põe não precisava. A única que ele põe não precisava, cara. Eu gostava daquele programa, ruá, ruá, ruá, ria muito com aquilo. E falando em programa de auditório, se eu ir... Não estou enganado, o teste de fidelidade era de auditório, né? Isso. Era? Era. Quanto tempo eu já perdi vendo aquela mula do João Kleber com aquele programa Rua, Rua, Rua. Parabéns a todos os toscos pelo ótimo trabalho. Continuem assim, tudo junto. Valeu, camarada... Reznov. Reznov, Ravalakov, Rasknice. Fica ligadinho que muito em breve aí você irá curtir novidades no Tosco Chanchada. E como sempre. Ui. E-mail do Eduardo Coço, alemão, que aliás nós demos uma grande de uma derrapada aí dizendo que o nome do... O Ricardão, né? Do Eduardo era Ricardo. Não é, não? Claro que é, cara. O Eduardo, você tá enganado, você chama Ricardo, cara. Tá marcando, né, cara? É, isso, Ricardo aí, Eduardo Coço, vô. O cara que não é acabado. Não. Ele só é deteriorado pelo tempo, cara. Tempo, ele que participou de várias guerras, né? Várias marcas pelo corpo, tudo parece um Munhá um pouco, mas não é acabado. E o que que ele diz aí? Não posso deixar de escrever nesse e-mail que acabado é a puta que eu pariu. E meu nome não é Ricardo, é Eduardo. Vocês devem dormir no formol e estão belos e esbeltos. Opa, informa, filho. Informal. Bem, programas de auditório foram minha diversão quando criança, mas hoje em dia só vejo Faustão por causa das videocassetadas dos anos 80 e 90. Bem, indico assistirem ao documentário sobre o Chacrinha chamado Alô, Alô, Terezinha. É muito bom, valeu. Você já viu, Perna? Ainda não, cara. Esse aí tá na minha lista de... De torrent, né? Também de coisas que eu ainda preciso assistir, mas ainda não pintou a oportunidade, mas muito obrigado. Obrigado aí, Eduardo. Eduardo Coço, assinado Eduardo Coço, entre parênteses, o acabado. 31 anos. Bem-vindos. Aliás, eu cometi um grande erro na edição do episódio passado, que foi falar sobre a mensagem do Paulo Patux e acabei não colocando a mensagem do Paulo Patux. Isso é uma mula, não. Então, pra... Você esqueceu. Resolver de vez esse problema, lá vai a mensagem de Paulo Patux pra você. Eu sou o Patux, do Patuxcast. E claro que eu ouço o Tosco Chanchada. Alemão, e pra quem quiser mandar um e-mail pro Tosco Chanchada, como é que faz? Muito fácil. Você abre lá o seu e-mail. Lá onde tá escrito destinatário, você coloca email@toscochanchada.com. No assunto, você coloca o assunto que você quiser lá. E abaixo tem um quadro maiorzinho, você coloca lá a sua mensagem. Fácil, não? Fácil. É um tutorial, áudio tutorial. E já que nós estamos falando de facilidade, tem também a comunidade no Orkut. Que está cada vez mais maior. Aliás, começando a rolar discussões interessantíssimas, cara. Você viu? Esse do programa de auditório lá rendeu lá. Rendeu. Várias... Várias lembranças, né, cara? Várias. Povo saudoso. Tem também a comunidade do Tosco Chanchada no site meupodcast.com. Isso pra quem não conhece, é uma comunidade, como é que fala? Uma rede social, né? Uma rede social de podcast. www.meupodcast.com. Acesse lá, além do Tosco Chanchada tem outros podcasts muito bons que você pode conferir, e entre na comunidade do Tosco lá, porque nós somos a quarta comunidade com o maior número de membros aí. É verdade, tá logo na cara lá, é facinho de achar. É isso aí. Siga-nos no Twitter. Logo aí abaixo do post, tá aí todo mundo, inclusive agora colocar o seu Nonô também, que tinha esquecido dele. No mais nada mais, vamos então pro episódio especial de aniversário do Tosco Chanchada Podcast. Hoje é puro saudosismo, hein, perna? Segura aí que hoje vai até o talo. Ui! Sai pra lá! Vamos lá, perna. Fala pra gente aí de onde você tirou essa ideia retardada de começar a gravar as nossas conversas. Que retardado, rapaz. Tosco Chanchada é o único e exclusivo. É retardado. Cara, é o seguinte, o primeiro contato com podcasts foi, acho que por volta de 2006, se eu não me engano, quando eu ia pra faculdade e tal, era uma viagem de mais ou menos 1h20 e eu não tinha porra nenhuma pra fazer, então o único meio de me manter informado na época era ouvir podcast. E eu ouvia alguns podcasts de notícias e ouvia também, na época, acho que sobre web, sobre técnicas, na época era tableless que tava... Nerd. Existe alguma coisa... Existe algum ainda, Fernando? Cara, eu acho que não. Acho que nenhum daqueles que eu ouvia existe mais. Depois de um ano, eles acabaram. Tinha uns gringos também que eu ouvi assim e tal. Ah, vai falar que você entende inglês, perna. É lá de Portugal. Não, mas é aí que tá. Se você... Eu vou até fazer um jabá aqui, que se você ouvir o podcast Voice of America... Tem legenda, você, né? Você vai... É justamente um podcast pra quem quer aprender inglês. Porque tradução eles... simultânea, imagina, né, cara? Não, cara, é muito bacana. Aí eu me lembro que algum tempo depois o Paulão comentou sobre o Nerdcast e tal, algumas coisas assim. E aí eu resolvi saber do que se tratava essa bagaceira toda aí. Aí baixei uns episódios e tal, achei muito legal, muito bacana. Só que assim, eu comecei a perceber que aquilo que os caras falavam no Nerdcast, no caso, era nada mais nada menos daquilo que a gente já conversava nas nossas festas, nos churrascos, nos botecos. Então não falei, meu, então demorou pra gente fazer uma parada dessa, né? Só que aí, assim, eu dei a ideia, só que a maioria da galera não acreditou. Então, o Tosco Chanchada foi um projeto que foi totalmente desacreditado, né? Tipo minhocão, né? Até que um dia de tanto espremer Vinícius, Alemão, na época o Alisson também, Fernando e tal, o pessoal Paulão, a gente fez a primeira reunião e tal, só que na primeira reunião acho que era Alemão, Vinícius... O Alisson e você só. É, só nós, né? Nós gravamos no celular, inclusive. Verdade, o Alisson que inventou o nome, né, velho? É, o Alisson A gente começou a fazer uma bateria de nome, né, na verdade. Aí saiu um Tosco alguma coisa, um Chanchado alguma coisa. Aí a gente falou que tinha que ser um negócio meio pornográfico. É. Aí só que pornográfico demais não podia, tinha que ser um negócio meio pornochanchado e tal. É, aí surgiu, é verdade. Foi, né? Por aí tinha que mesmo. Ser Tosco e pornográfico, é, né? É isso aí, exatamente. Aí Tosco Chanchado, foi o Alisson que criou. Não, o Perna me seduziu com promessa de riqueza, ele falou que a gente ia ser igual o Nerdcast, velho. Pra mim ele falou mulheres. A gente falou que todo mundo ia ser bilionário aqui com alguns episódios, velho. Paga pô, eu. Falou, cara, que apareceu umas nerds aqui querendo pagar boquete e tal. Ô, louco, cara. Mas só você que não participou dessa então, cara. Rolou nos dias que eu tava em São Paulo, né, mano? Eu odeio quando isso acontece. Bom, aí a gente resolveu gravar, comprou alguns equipamentos, né? A gente foi aprendendo, aliás, a gente tá aprendendo depois de um ano ainda a gravar, mas foi legal, cara. A experiência foi... É trampo pra cacete fazer um podcast, isso aí é fato. Aliás, manter o site atualizado já é foda. Também. Né? Mas o Tosco Chanchada foi agregando pessoas, pessoas que cada um com a sua pegada, cada um com o seu tipo de contribuição. E hoje, né, a gente tá aí, cara, gravando episódio e comemorando um ano. Quem fez o primeiro comentário, Perna? O primeiro comentário foi do Rafael, que eu não me lembro sobre o sobrenome dele, eu sei que é o... Ah, Rafael Martins, do podcast Aperte F5. É conhecido seu na época? Não, cara, foi o seguinte, eu entrei na lista de discussão de podcasts, né, inclusive essa lista não existe mais, foi feita uma outra, né, mas na época eu entrei na lista, pedi pro pessoal que já tá há mais tempo no podcast fazer uma análise lá do Tosco Chanchada, onde a gente podia mudar e tal, e eu me lembro que a gente teve o primeiro comentário do Rafael, e a gente teve o comentário também do Vanassi, lá do Depois das 11, cara. Ah, cara, é o melhor de tudo que o Perna falou isso de cabeça, cara, ele não tá vendo em lugar nenhum. E foi uma pergunta espontânea, cara. Então, realmente essa resposta, esse feedback aí faz muita, muita diferença aqui pro podcast. E antes os problemas eram com o som, né, meu? Todo mundo falava, o som tá assim, depois o som foi melhorando, depois parou de falar do som, começaram a falar que a gente é podre mesmo, né? É verdade. Não, hoje a gente tem algumas críticas, de certa forma negativas, outras construtivas, mas... A gente não liga. É isso, cara. Não, mas assim... Vamos mudar mesmo. E não tem como impedir. Acho que a partir do momento que a gente se dispõe a gravar um podcast e tal, e coloca pra galera ouvir, cara, a gente tem que estar disposto a ouvir críticas, a ouvir desaforo às vezes, né, cara? Mas assim, a gente ouve também muitos elogios, cara, e eu acredito que o Tosco Chanchada nesse um ano aí evoluiu muito e a gente tem crédito com algumas pessoas, né? Você vê gente grande do ramo, cara. É, as pessoas respeitam o nosso trabalho, pessoas que não se ligam somente ao nome Tosco Chanchada, mas que... Porque o nome, como diz o Taz lá do ComboCast, é um nome que, a princípio, as pessoas não dão muito crédito, né, cara? É, segundo ele, tem que primeiro superar o nome e depois pra partir pro podcast, né? Ah, então a culpa é do Alisson que inventou essa porra desse nome Tosco, né? Socar o Alisson na frente. Vamos mudar o nome, cara. Vamos colocar algo como... Chique Chanchada. Nerd... Opinião Nerd. Opinião Nerd. Aí, ó, que legal. Porque se tiver nerd no nome, é meio caminho andado, cara. Ah, puta, velho. Vai tomar no cu aí quem não gosta do nome, porra. Ó, a gente começou bem na contramão, né? A gente já não pôs nerd no nome, né? Já verdade. Perdemos 90% dos ouvintes, já perdemos aí já. Verdade, cara. E colocamos Chanchada no meio. E eu não sei porquê, cara, algumas pessoas, eu, assim, nesse um ano eu percebi que algumas pessoas têm vergonha de dizer que houve Tosco Chanchada, cara. Eu queria saber porquê. É, eu tenho vergonha. É, eu tenho também, cara. Eu tenho vergonha de participar do Tosco Chanchada. Não, participar não, que eles me dão cerveja de graça, mas... Eu tenho vergonha de conhecer o Perno. Geralmente eu escuto, eu tô são, cara. Aí isso que dá vergonha. Porque quando eu venho aqui e tô bêbado... Ah, eu tô bêbado. Mas o duro é você pegar, plena consciência, baixar 38 megas... É tipo ressaca moral, né? Algo do gênero. Aí você escuta, né? Puta, eu não falei isso, né, mano? Mas o povo tem vergonha, Perna, não é de ouvir o Tosco. O povo tem vergonha de ouvir o Tosco no busão e ficar pagando de doido. Verdade, cara. Verdade. Aliás, Tosco Chanchada... Ah, uma dica aí pra quem quiser ouvir o Tosco. Não ouçam durante a aula, cara. Não, tem gente que ouve... Você vai tomar uma engebada fácil. E vai estar jogando dinheiro fora também. Não, e tem gente que ouve no trampo e começa a dar vexame. E aí o cara vai ser mandado embora por justa causa, né, cara? A culpa do Perna. Ah, velho. É. Claro. O Vinícius falou do álcool, cara, mas nos primeiros episódios, realmente, o Tosco Chanchada era regado a puro álcool. Ele era sustentado pelo álcool. Hoje, nem tanto, cara. É. Ah, diga por vocês, né, mano? Eu tô aqui, eu sei, eu trago minhas 3, 4 todo dia. Lembrando que o Vinícius gravou o episódio dos anos 80 e do Street Fighter são, cara. Pois é, cara. Verdade, o de Gigas eu acho que eu tava são também. Aí, ó, tá vendo? Cara, eu não lembro quem que falou uma vez, aonde foi, mas disseram... Ah, fulano bebe mais que o Perna e o alemão. E o alemão, cara. Cara, o alemão não bota uma gota na boca, velho. Dá uma raiva. Foi o Rodrigo do Quarto Sinistro. Rodrigo do Quarto Sinistro. O Rodrigo do Quarto Sinistro que falou. Vocês estão tipo, chupando a fama de alguns membros aqui. Eu, chupando, Paulão. Chupando não, Fernando, né, cara? A gente pode estar enfiando a fama. Não, vocês estão ficando com a glória toda, né, meu? De serem beberrões fodões. É uma honra, né? Outra coisa muito bacana que aconteceu, cara, foi que o nosso círculo de amizades aumentou bastante. Virou praticamente um circo agora, né? Conhecemos aí pessoas muito legais aí, né? A mulher barbada. Não, hoje as pessoas só se aproximam de mim porque eu sou uma celebridade, velho. Mas eu não ligo, não. Se for gostosinha, cara... Cara, mas eu fico imaginando, né? Às vezes a gente recebe e-mails, assim, a galera fala... Putz, cara, eu sou seu fã, sei o que, eu tô chanchado... Meu... É muito esquisito isso. É muito estranho pra gente ouvir isso, cara. Porque é aquilo que eu falei no início. Aquilo que a gente faz no Tosco Chanchada, a gente já faz há muito tempo. Só que não gravava, né? Só não tinha um microfone, né, cara? Não, a gente gravava, mas não tinha internet. A prova... A gente vendia fita cassete. O pior é que a prova disso tá nos vídeos perdidos aí. Eu, o Alemão, o Bruno do E-Bananas, né, cara? O Alisson. Tem bastante coisa, arquivos obscuros aí, meu. E anos 90, né? Quem sabe um disso vem à tona, né? Nossa, não, isso, né? Vazar, hein, velho? É rola, hein? Oi! Nesse bolo aí de novas amizades, a gente pode citar aí, no caso, o Carlos Tourinho, né? Que é um dos colaboradores do Tosco. O Rodrigo do Quarto Sinistro. Cafeína. A Cafeína, que falta participar, né? De uma gravação com a gente no Tosco, que ainda não rolou a oportunidade. A Cafeína tá meio fora do universo podcast. Conhecemos também pessoas aí que nos ajudaram bastante em divulgação, cara. Aí eu lembro que a primeira divulgação feita do Tosco foi pelo Maquin e pelo Markelison, né, cara? Foi muito estranho, cara. Eu lembro que a gente tava aqui antes de gravar, eu e o Perna, e o Perna deu um Tosco Chanchada lá no Google e apareceu no Metor Incorpóreo lá, que era o blog, o cara divulgando o Tosco Chanchada do nada. Verdade, o cara do Metor Incorpóreo, né, velho? Que tem o Jesus Cristo fazendo um fuck you. A gente descobriu do nada, por acaso, foi muito engraçado. E os caras falando que se digitar Tosco Chanchada em imagem no Google lá, aparece o Tourinho. Não é verdade? Cara, que putaria, você não sabia, cara. Não, quem falou um negócio desse? Não sei quem falou, não sei se foi o Zé que falou. Se escrever viado também aparece ele. Duas pessoas também que ajudaram muito o Tosco Chanchada na divulgação foi o Pablo de Assis do Nerd Express, mais o Dudu Salles, lá do Papo de Gordo, que eles juntos eles fazem o Metacast. Uhum. E eu me lembro que um dos primeiros episódios do Metacast tem indicação do Tosco Chanchada do episódio zero, cara. Eu me lembro disso também, mas eles estavam falando mais da lance musical, né? Porque se eles fossem falar da qualidade, a gente tava fudido. Eu lembro que passava até a abertura, afinada abertura do Tosco. Aquela abertura era muito louca. A gente tem que colocar todas as coisas que já rolou, hein, Pé? Tem que relembrar, né, cara? Relembrar essa abertura aí do Zero do Caixão. Toca aí a primeira abertura. Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade, não a tudo isso, pela cultura e educação, Zé do Caixão. Let the carnage begin! É da hora, hein, velho? Da hora, cara. Que louco, velho. Afinadíssima. Eu lembro que a gente pegou os sons do Rock'n'Roll Race na net, pá. O Zé do Caixão. Zé do Caixão, velho, que foda. E até hoje o Tosco Chanchada não tem uma abertura fixa, né, cara? A gente não fixou uma parada. Só tem preguiça de fazer outra. É, só isso. Né, a gente modificou algumas coisas aí, mas quando a gente achar que deve mudar, a gente vai mudar e... sem maiores problemas, a gente, né, não, cara? Tem problema em seguir padrões, cara. A gente não deve nada pra ninguém. Esse negócio de temporada, cara. Acho que não tem nada a ver com a gente. A gente não deve nada pra ninguém no sentido figurado. Que não puxa esse PC de ninguém aqui, né, cara? Bom, acho que a gente deu uma geral na história do Tosco. Acho que o ideal agora é a gente falar dos personagens, né, cara? Dos reais ou os irreais? De todos eles, dos participantes psicopatas, né? Mas antes da gente começar a falar dos caras, eu acho que a gente tem que rolar a primeira propaganda do Tosco, que se tornou um clássico e que em breve pode ser um lance muito mais absurdo. E foi uma propaganda que saiu assim, num estalo, né, cara? Deu o quê? Verdade, cara. Uma união da mente perversa do Vinícius. Eu lembro, eu tava escrevendo umas bagaças aqui, né, cara? Uhum. Foi o dia que eu tava de ressaca, velho, eu lembro. Todo dia. Né? Não, mas foi aquele dia que eu tava muito... De uma ressaca anal, né? Porque por isso que... Ressaca retal. Retal. Não, eu lembro que eu não conseguia falar direito, falei, ah, vou escrever. Aí eu gravei minha voz sensual e o Perna fez aquela maravilha de edição lá. Ui. Não, aquela foi foda. Bota aí pra gente ver. Beleza. Bound by wild desire. Seu toba está fazendo o bico. Seu apelido é pica-fumo. Comeu pimenta e agora está tomando no cu? Se sua resposta foi positiva, adequira já. Pomadas para hemorroida. Ring of Fire. The Ring of Fire. Bom, vamos voltar lá então, lá pro episódio zero, pegar os participantes, vamos falar do Fernando, cara. Que puta, falar cara, do tem Fernando? Tem uma passagem homérica dele, cara, que foi uns 5 minutos, acho que todo mundo falando apelido de nariz pra ele, cara. Foi lindo aquilo, cara. Foi foda. Verdade. Esses de... Inclusive eu tenho uma lista aqui, deixa eu falar uns. Não, zoar o defeito dos outros é a especialidade do podcast, né, cara? É muito, muito da hora ser preconceituoso, cara. O mais engraçado é que tem pessoas que são especialistas nisso, né, cara? Mas aqui é a especialidade do podcast inteiro, falar mal, cara. Então, mas a vantagem, cara, é que pelo menos um tira o sarro do outro aqui e fica entre nós mesmo o esquema, né? É claro, não vai pro ar, né, cara? Vai pra internet. O legal é que ninguém liga que o Brasil inteiro tá escutando, né, meu? Isso que é o ponto, cara. Se não, meu... Mas vamos falar de Fernando. Fernando tem muitas participações, cara, homossexuais do programa, você pode ver. Eu achava que era todas, tem algumas só, então. Não, mas ele é homossexual. Ah. Pô, a gente chegou no caixa do supermercado uma vez, ele tava encanado com a voz dele, é de bicha, né, meu? Não sei porquê, ele ouviu o podcast a primeira vez lá pro episódio 30. Ai, cara, minha voz é de bicha. Aí veio com essa historinha pra cima, lá, ô, minha voz é de bicha, cara, não sei o quê. O dinheiro preto é bicha, cara. Não, ele falou, meu, falei, Fernando, meu, você fala igual uma bichona, velho. Aí eu falei, ô, Fernando, pergunta pro carinha aí, meu. Aí ele pro caixa do supermercado, molequinho dos 15 anos. Pô, você acha que eu tenho voz de bicho, meu? Você acha que eu tenho essa voz de bicho aqui, meu? O cara não sabia onde enfiar a cara, mano. Ai, você é uma gata, amor. E na hora, no mercado, começou a tocar a como é que ela... In the Navy. In the Navy. San Francisco, San Francisco. Bom, vamos acompanhar então aí os piores momentos de Fernando no Tosco Chanchada. Cigarro não causa impotência, eu sempre tive. Mas sabe o que é pior? Eu quero pegar a esposa fazendo uma chupeta pro filho. Isso é constrangedor. Depois eu saí do trampo, eu ia a pé pra casa, daí eu vi tinha uns caras atrás de mim, beleza, né, cara? De repente uma pedra passa no meio da minha perna, cara. Os caras começaram a tacar pedra em mim. Nossa, cara. Uma vez estava num bar aqui em Marília, lá no companhia, saiu briga. Eu saí lá de perto, falei, ah, não vou ficar aqui, vai dar merda, cara. Foi pra uma pracinha lá, eu e o Antônio. Desceu uns caras lá da briga, cara, louco. Devia estar louco, né, fumado. Começaram a jogar caco de vidro em mim, cara. Vieram pra cima do nada. E uma vez eu andando na praia, andando no Guarujá, um carinha fala, hoje eu vou bater em alguém. Deu um murro no meu rim, cara. Eu conheço um moleque que ele queria ser lixeiro. Falava que quando ele crescesse, ele queria ser lixeiro pra pegar rabeira de caminhão. O Nicolau rindo parece o Homem Negra, cara. O Paulo é tão gordo que ele tem uma órbita própria. O Paulo é tão gordo quando ele cai da cama, ele cai pros dois lados, cara. Meu nariz e o pau do perna. É bom que na hora do 69 ainda faço o fio terra, cara. Ganhei o fio terra, gente. Presente. Não, porra. Nossa, gaúcho, que bota bonita. Do que é? É decoro. Decoro de pica. Enche a minha bunda de chute. Oh, meu Deus, como coçam esses piolhos. Ah, meu Deus. É porque... O que são aquilo? Gafanhotos. O pessoal não sabia falar direito. A interpretação é verossímil. O que são? É a única vantagem que eu tenho. Que Deus me abençoou com uma bela napa, cara. Paulão. Ê, Paulo, é outro que tem uma passagem homérica de apelidos, cara. Verdade. Nego falando da bendita barriga do cara, velho. Aliás, isso aí virou... Uma referência. Uma referência, obrigado, porque o lag aqui tá absurdo. O cara tá com delay, velho. Se eu não me engano, foi de Eduardo Salles no Papo de Gordo, cara. Isso chegou até lá, cara. Você louco, chegou na alta cúpula, então. Dos gordos, né, cara? Dos gordos. No Malhado Cast não foi, ninguém falou. Malhação Cast. No Rasgado Cast, né? Não, mas a melhor do Paulão foi o lance do Chico Sainz lá, né, velho? Não, do... Chico Sainz, não é do Chico Sainz, pô? Carlinhos Brown, puta que pariu. Isso aí foi no episódio sobre lendas urbanas. Isso, cara, né? Foi aquela... O Paulão contando a história foi... Do CB, né, cara? Foi muito louco, cara. E ele falou uma frase também das lendas urbanas, não sei o quê, contemporâneo, não tem um negócio assim, meu? Não, isso aí foi eu que falei que era... O perna roubando o cliente, cara, velho. Não, o Paulão... Depois a gente vê isso. O Paulão falou um outro lance lá que... Como é que era? O melhor amigo era o Pinto, né, que fica perto do cu e não te come, alguma coisa assim, né? Tem uma frase dela... Bom... O Pinto não fica perto do meu cu, não. Eu tenho que usar aquelas roupinhas de traveco. Então, gente, vamos parar de especulação e vamos ouvir, né, os melhores momentos do Paulão, que aí o ouvinte fica sabendo aí do que se trata. Como é que ele é? Testemunha de Jeová e lenda urbana também ou não? Não é, cara. Frase do momento. Lenda urbana é o folclore contemporâneo. Repita. Jô Soares. Lenda urbana é o folclore do meio do c... Parece o Pedro Bial quando vai limitar. Vamos repetir a frase agora para a questão ficar bonita. O folclore é a lenda urbana. É o contrário. Repita. A lenda urbana é o folclore contemporâneo. Tem a lenda que não é conhecida, mas deveria ser, porque é mais que uma lenda, que é a famosa história de Carlinhos Brown, o bruxo do mal. O nefasto CB. CB. Eu tive uma CB 400. Oh, moto potente, rapaz do céu. Eu gosto de CB. Duas pessoas parecem imunes ao Carlinhos Brown. Marisa Monte e Arnaldo Antunes, que gravaram um CD tenebroso chamado Tribalistas. Nariz aos montes. Marisa Monte, além de tudo, convocou como padrinho de seu filho, que se chama Mano Menezes. O moleque já começou a se fuder aí. Tem que chamar Mano Menezes. É amaldiçoado. Seu técnico do Corinthians. Ele chama Mano alguma coisa, moleque. Beijo do gordo. Eu era um cara triste. Mas depois que eu adquiri o meu Wave Troner, né, comecei a pegar mulher. Esse mudou. Fã do George Foreman, puta boxeador, cara. Porra, e podia ter tipo a churrasqueira do Maguila, né, cara? Lion. Bruninho. Falar o que do Bruninho, hein, perna? Cara, o Bruninho é um cara que ele fica calado praticamente a gravação toda do podcast. Aham. Uh-huh. E de sem repente... mais nem menos, ele solta uma pérola, cara. Mas é da personalidade dele, cara. Quantas vezes eu já não ouvi ele, eu já vi ele colocando o microfone na boca pra falar, ele vai abrir a boca, mas não, eu falo alto, o Fernando fala alto. E aí ele, sei lá, meu, ele não fala. Fica intimidado. Ele é, ele mas se intimida pior do que muito isso. Fácil. Bruninho, não se intimide, Bruninho. Não Bruninho, se intimide, você Bruninho. Você coloca pra fora isso que tá dentro de você, cara. Bruninho, sai do armário, Bruninho. Ainda mais porque ele tá entre amigos, né, cara? Uma coisa legal que o Bruninho faz também é falar longe do microfone. É começar a falar no microfone e falar longe do microfone. Aí ele fala um pedaço. Fica, não tem fica, nada que ele tá falando. Fica tipo assim, né, irmão? Ele fala longe do microfone. É. Tá falando, cara. É. Não sabe quando é ele tá fala igual italiano, né? Ele vai gesticulando, gesticulando, perto, longe, perto, longe. E é foda que o biotipo do Bruninho é o típico... Que não ajuda, né? Seu do anão ogro, né, cara? Ele parece um ameba gigante, né, cara? Pensa num cara de 1,50m, mais ou menos, de altura... Né, magrelos e barrigudo. É com a barriga tipo a formiga do MIB, né? Parece um verdade, cara. Cabeludo. E com agora que ele tatuou um boi na perna, né, cara? Agora tatuou o tourinho na perna. Isso é que é ser fã, né, cara? Isso é que é ser fã, velho. Bom, vamos ver então o que, o Bruninho aprontou aí nesses 29 episódios do Tosco Chanchada. Cheio, Satanás! Meu nome é Bruno e eu peido alto no serviço. Vou varrendo. Só o meu que é baixo, cara. Fala gritando! Gritando, hein? É, essa eu acho que foi a maior piada de humor negro de todos os tempos. Ever, nunca vai ser uma piada mais Playboy foda Braille. Que essa. Playboy Braille! Eu presenciei quase uma treta dentro do ônibus disso, cara. Exatamente desse jeito que você falou, Maqui. O cara chegou e deu um... Cadê um tapa na cabeça do outro? O cara falou, e aí, cara, beleza? O cara falou... Quem é você? Eu não te conheço. Vai pro fundo do ônibus agora, senão eu vou te encher de porrada agora. Principalmente se tiver uma buzina que faz... Eu já passei por isso de estar tá chapado e depois a sogra no outro dia falou assim... E aí, sarou? Isso! Pra caralho. Sarei da caganeira. Falou pra botar cinta, ele passa o bumerangue. Se o Paulão fosse aparecer na TV, ele ia aparecer. Ele ia precisar de dois canais pra aparecer. A gravidade tipo, do Jô atraiu o Zorro. Pra lá, caralho! Cara, dá uma olhada no Bruninho se revelando. Pra lá, caralho! Pra lá, caralho! Caralho! Caralho! Caralho! Caralho! Caralho! Ele é Mitico Okudo Endo. Não, eu tenho vontade de cagar num pombo, cara. Nariz de pendurar gaiola. É um homem lá de Porto Alegre chamado Desce o Cu Pra Mim. Não promete o que você não pode cumprir, cara. O que elas não podem cumprir? Você sabe qual que é o cúmulo da lepra? Não. Peidar e buscar o cu na esquina. O Dinei do Corinthians, eu ganhei, não sei quanto me vai fazer. Tudo. Cara, mas eu sou louco pra abrir uma religião, cara. Abrir uma seita. Você ia falar que você era louco pra abrir um negócio aqui. Segundo o Henrique Cristo, eles produzem aquilo que consomem. Eles não compram nada industrializado. Inclusive o Henrique, ele sempre carrega galões de água. É por isso que ela não se depila, né? Não tem pé de LED lá. Pé de LED. Vamos dar o cu pro esporte, né? Então, cara. Afinal, é... Na 69 deve ser meio bizarro, né? Tipo, ou tipo o Fernando com o nariz correndo, né? Cara, só esse nome, embutido, já é nojento, né, cara? Mas pra comer um armário, eu comer um embutido. E mandava que... ver e achava bonito. Louco pra não trabalhar no outro dia. Falei, tava com caganeiro. Diz que quando eu ficava de bom prazer, parece um ralo de chuveiro, né? Mas meu cu é peludo. Ai, é. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Tá bom, vai, vou virar um monge. Não é, Vinícius? É verdade, é peludo. Hey, Tivemos também participações femininas no Tosco, né, cara? Teve sim. Teve a Fernando. Teve a Tati. Vamos falar da Tati ou não? É a mulher do Perna, tem que saber. Então deixa ele falar, deixa ele falar então. Vamos deixar o Perna falar. Você tá com o pau no seu pescoço. Fala da Tati aí, Perna. Não, teve uma participação da minha mulher e da mulher do alemão. É verdade. A Renata. Foi o primeiro episódio que eu não tava bêbado aqui lá. É o episódio Infância nos 80, né? 1 e 2, né? 1 e 2. É 1 e 2. Foram participações bacanas, assim, participações em que percebe que não havia muita insanidade, né, cara? É. Ou elas não quiseram falar, né? Acho que era mais era medo, né? Acho que foi um episódio mais comedido do Tosco, né, cara? Foi um negócio mais linear, não teve muita... Foi um episódio, cara, que... Como é que eu vou dizer? Foi puro saudosismo, cara, aquilo. Foi, né? A gente chorou, tipo. Teve também participação da Juliana. A namorada do Fabrício. A namorada do Fabrício, né? Ela veio no episódio das festas, né? E ela é Vanessa. Vanessa veio, a Renata também, naquele mesmo episódio. Não, não. A Renata veio depois. A Renata participou... Ah, é verdade. É, eu não sei em qual. Depois a gente vai ter que olhar no vai arquivo. Vai ter que editar tudo isso, cara. A Renata não. Participou sobre... Isso é coisa de viado. Será, velho? Opa! Inclusive, ela faz a leitura que vocês vão ouvir agora sobre homossexualismo, a definição de homossexualismo. A definição de homossexualismo. Eu que o Fernando falou depois, hein? É. Não te zoa a frase do Fernando, não, que é bem... Define bem o que o Fernando é. Dá uma ouvida aí. Ouça aí essa descrição cheia de S's. Definição de homossexualismo, Renata. É só uma coisa, não existe mais homossexualismo, é homossexualidade. Porque homossexualismo pega a conotação de doença, e não é doença. Refere-se ao atributo, característica ou qualidade de um ser humano ou não. Isso, cara? Ou não? Eu tive um cachorro gay, cara. Que sente atração física, emocional e estética por outro ser do mesmo sexo. Como uma orientação sexual, a homossexualidade se refere a um padrão duradouro de experiências sexuais, afetivas e românticas, principalmente entre pessoas do mesmo sexo. O termo também refere... a um indivíduo com senso de identidade pessoal e social com base nessas atrações. Boa, como é que ela tá? Tá legal, cara. Manifestando comportamentos e aderindo a uma comunidade de pessoas que compartilham da mesma orientação sexual. Teve também a participação de uma mulher que não é considerada mulher por ela mesma, né? Ela se diz um travesti, que é a Bia. É verdade, a Bia, ela participou de quantos? Uns 4, 5? A gente tem que abrir uma aspas especial que na participação do Live in Bar... É verdade, ela tava chapadaça, né? A senhorita Bia teve que... Era outra pessoa, né? Nossa, cara, ela teve que ter... Ela saiu do corpo. Cara, ela saiu da casinha, cara. Ela foi carregada embora do bar. Caralho, é isso que eu falo, honra, cara. Beginner. Que honra. Beginner a gente não pode misturar, cara. Não, isso aí no, aqui no Tocha Chá é uma honra, né, meu? Como ela teve que ir carregada, né, meu? Aí ela passou do ponto, né, cara? Você tem que ficar na linha tênue entre a sua honra e a desonra ali, né? Aquele dia foi tão bizarro, cara, que ela tava bem. Aliás, como a maioria ali tava bem. Mas do nada, cara, ela ficou mal, assim, e começou a falar algumas coisas na linguagem... Comprometedoras, né? É, como se... que não baixou nenhum espírito nela? Cara, eu não sei. Não é, cara, aquilo lá é a teoria do reservatório de cerveja pra quando você tá sentado. Quando você tá sentado, a cerveja vai tudo pra um cantinho, fica ali quietinha e tal. A hora que você levanta, despeja tudo uma vez, cara, corre de sanguínea, você desmonta, cara. É, vai juntando tudo no pé, cara. É quando você... O negócio é beber em pé, então, né? Quando você levanta, velho, os músculos da panturrilha, assim, pra você andar, ele bombeia, a cerveja vai direto pro cérebro, porque tem uma linha direta. É, no meu tempo. Você estudou isso. É o sistema linfático da cerveja. Tem que falar também da Vanessa, que participou de 2 episódios, né? Aliás, a Vanessa foi surrupiada lá na casa dela na festa lá, que roubaram os presuntos, né? É verdade, né, cara? Né, velho? Aliás, se você gozaram não... na geladeira, roubaram os presuntos, cara. E ela pensou que era coalhada depois. Mancada, ela achou que tinham derrubado sabão de coco dentro da geladeira. Cara, imagina você gozar no requeijão, cara. Ai, cara. Era só uma misturada. É. Só uma... Nossa, cara. Esse aí já assinou a passagem pro sétimo inferno, né, cara? Nossa, o cara fazer uma parada. Esse aí tem uma sessão especial no inferno só pra ele, né? Requeijão recheado, porra, ali, ó. Requeijão batizado é a esquerda. A Vanessa participou de qual? Ela participou do... Live in Bar, do viado aí. E das festas, é. Isso. E tem o irmão da Vanessa também, que comenta aí direto. É, que né, comenta, véio? Um abraço aí pro Alexandre, né? Alexandre. É, o cara ouve liga o coelho, velho. Ele achou que quando eu acho que quando eu falei aquilo, ele achou que era um defeito. Meu, mas Legal Quay é bom, meu. Falou. Gosto demais do Legal Quay, cara. Se você ouvisse qualquer outra coisa que Fresh. Não fosse Legal Quay, Fresh não foi, né? Teve também participação da Gabriela, se eu não me engano, no Live in Bar. Teve no Esportes Bizarros. Só, né? Não. Não, no último aqui teve dela. E no 011-1406. É. Esse aí mesmo. Eu nunca topei a Gabi aqui, cara. Sabe, quando ela tava aqui, eu tava em São Paulo. Aliás, Gabi, ela é dona de uma frase homérica. Essa sim é meteórica no Tosco Chanchada. Ouçam aí. Então vai uma coletânea aí de todas as coisas absurdas que essa mulherada falou aqui no Tosco Chanchada. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Ana Pernambucanas, que eu vou aquecer o meu lar. Cadê o meu celular? Anas Pernambucanas. Pô, recentemente fizemos uma festa em casa. Aí no dia seguinte, quando eu levantei pra ver o estrago, né? Fora a bagunça e tal, fui no banheiro e achei o restinho de presunto e a capinha do presunto lá, tudo no lixo do banheiro, meu. O cara rouba a geladeira da casa da pessoa. Não vai comer. Ainda vai comer escondido no banheiro, cara. Que nojo. Tem nem dignidade. Que nojo. Essa vez que eu chapei com quentão, colocaram alguma coisa na minha bebida eu mesmo. Sei, quem foi... chapa com quentão? Foi gengibre. Gengibre, né? A gente tava mal, menino. Isso faz um depende mal. Depende da quantidade de quentão. Filho. Eu não sei, eu sei que meu pai me levou pro hospital e eu tava vestida de caipira. Uma bagulha pinga, com gente, aquele short. Só... É. Não dá mas pra... eu era forte, eu costumava ser forte. Cheguei no hospital vestida de caipira e não me atenderam. Aí eu com aquela a cara tudo pintada, de pintinho, dente falhando. Aí chegou o médico, catapora. E quando eu cheguei nesse dia, tava rolando uma festa na cidade também, tipo essas festas universitárias grandes, tava lotado o hospital. E tinha uma menina que chegou... Só o pessoal da glicose. É, a menina chegou um pouco antes de mim, só que ela tinha tomado um vidro de pinho-sol. Puta merda, nossa, meu. Cara, meio baixo faz desinfetante. Isso. Eu não sei se ela queria se matar, Ou tava faltando pasta de dente e ela tava com uma hora gritando, né, mas um vidro inteiro. O vidro inteiro, a mãe dela contando pro meu pai, os pais se solidarizando dentro do hospital. Não, minha filha é viciada. Eu já tô na festa. A sua também foi pinçou? Não, é pinga mesmo. Foi isso, não, o diálogo foi esse. A moça falou, não, sua filha, ela tentou se matar, meu pai não foi pinga. Cara, mesmo. Você imagina o pai da Ju falando. Não, cola da minha filha. Né? Filha o pai era tão tranquilo, cara. Eu fico imaginando esse diálogo. Ah, eu passei vergonha. Nossa, foi a vez mais vergonhosa. Nunca pro hospital. Eu cheguei em casa, mas... Jamais, eu falava, vomita sozinha em casa. Não, só. Eu já tinha vomitado em todos os seu cômodos. Lixo. Jamais que ele me levaria pro hospital. Mas tem pai que leva pro hospital pra não precisar limpar a casa. Pois depois. É, eu já tinha vomitado até na comida. Não, eu vomitava, depois eu que tinha que limpar. Quem nunca brincou de salada mista e foi sacaneado salada por um amigo? Salada mista! Tem até música hoje. Essa... Mas conta aí, Tati, como é que era esse lance de salada mista? Explica pra gente aí como é que era essa brincadeira aí. Agora fala, tá? Eu gosto. Agora fala. Senão tem que falar do passanel, hein, meu? Passanel é melhor. Ou do trepa-trepa. Ou do trepa-trepa. Não, nunca brinquei. Ou do vai e vem. Salada mista. Ou do rela-rela. Nada mais é. Ou do pega-pega. Fala você, Renato, do Salada Mista, vai. Depois a Tati, ela te acompanha. Bom, a Salada Mista, né, era um grupo de amigos que se reuniam geralmente na calçada, né? Amigos. Pra brincar. Amigos. E essa brincadeira era assim, uma pessoa tapava o olho de outra, enquanto as outras ficavam sentadas na calçada. E aí falava, né, é essa. Não, é essa. Não. E aí, na pessoa que geralmente a gente paquerava, então tá, é essa. sério. Então, geralmente na pessoa que a gente achava bonitinho, paquerava, como assim, a pessoa paquerava? Que tava tampando nossos olhos dava um toquinho no olho. E aí a gente escolhia o salada mista, que era um beijinho na boca. É a famosa filha da putice. Isso, isso aí é o calmaço. Mas, nem sempre era assim. Nem sempre o amigo era amigo, né? De vez em quando rolava uma sacanagem. Eu era dos amigos mesmo. Eu fiz o Serginho beijar um cara. Uma vez. Era bem por aí. Na minha infância, a gente ia na igreja, meus pais cantavam no coral da igreja. Faz tempo. E os filhos todos iam juntos pro ensaio. E aí, quando eu começava o ensaio do coral, ia saindo, as crianças ficavam sentadas na igreja esperando. Aí ia saindo um de cada vez. Vou começar na igreja. Pra ensaio brincar. Do Corinthians? Aí depois a gente ia lá, apagava todas as luzes num corredor que tinha bem grande lá e ia brincar. Aí que eu sinistro. Sei que acabava, antes de acabar o ensaio, que era mais ou menos umas 9 horas da noite, aí a gente voltava todo mundo, ia no banheiro, se limpava, tirava o suor, tudo. E aí ia sentar no banco como se nada tivesse acontecido. Então nossos pais sempre achavam que a gente era muito comportado. Nossa, hein? Criança não tem maldade no coração. Aí, ó, eu posso falar uma... Acabou de cair o último baluarte de uma criança boazinha. A Tati não era queimada, né? E não vamos esquecer do ursinho pimpão. Nossa. Quem não tinha ursinho pimpão? Eu não tive ursinho pimpão. Eu tinha o pintão. Encolheu. É, só numa ereção ele carrega 100 toalhinhas. Esse tipo, né? O Henry tem o dedo de Deus por trás dele. Cara. Azul. Ring of Fire. Quem eu acho? Um tio que, tipo, ele fazia uma gororoba pra peixe. Massinha. Uma massinha. É. Mas que é leite condensado. Ah, até eu comi, né? Não, eu falei assim, eu vi ele fazendo, eu falei assim, cara, eu vou experimentar essa porra, cara. Confira comigo no replay! Vou experimentar essa porra. Naquela porra. Porra. Vou experimentar essa porra. Vou experimentar essa porra. Vou experimentar essa porra. Quando eram jogados redondos do segundo tempo, 43, meteu o bacalhau pra dentro. Gabi, gostou? Da porra. É, ou... certeza que era leite condensado. Não, é. Tosco Chanchada também tem o privilégio, né, cara, de ter um professor entre nós, né, cara? Aí o professor Zé, né, que inclusive ele tem o disparate, cara, de... Dar aula. Indicar, né, além de dar aula, né, de indicar o Tosco Chanchada pros alunos, cara. Você vê quem veste a camisa, porque ajuda a aula também, e não indica o Tosco Chanchada pros alunos do primário dela, né? Puta, imagina. Ela dá aula pra quinta série, velho. Não, mas ia ser muito louco a gente começar a educar. Quinta série, Tosco Chanchada, vai pro inferno, velho. Então, vai pro inferno, não, cara. Antes tem que primeiro formar o caráter, depois assistir ouvir o Tosco, tem cara. Tem que fazer catecismo primeiro. Então eles constroem e a gente faz a demolição, não é isso? Não. Eles constroem aquele caráter lá em cima, bonito, a gente só nivela. Ah. Só traz pra realidade. A nível do chão, né? Nós somos uma âncora pra sociedade. O que falar mais de Zé, cara? Além da parada pedófila dele, assim... Olha, eu sei não, que o Zé... Vamos esclarecer essa ideia, cara. Você não pode pegar mal até pro Tosco, cara. Não é que ele seja um pedófilo, assim, assumido e tal. Ele está pedófilo. Ele está pedófilo, exato. Ah, tá. Não, na verdade, ele não tá mais. Ele está... A namorada dele fez aniversário, né, já cara? Completou seus 18 anos. Mas já faz 12 anos que eles estão namorando, cara. Quando o Zé deu aula lá no primário, né, cara? Então, prézinho. Não, o Zé deu aula pra ela desde a terceira série, eu acho, velho. Ele Nossa. Dava aula de massinha pra ela, né? De massinha, né? O molde isso aqui. Educação. Faz um rolinho com isso aqui. Molde em forma de charuto isso aqui. Vou ensinar você a fazer um funil agora. Eu te ensino a fazer. Fazer uma bomba de bicicleta. Bomba aí. Não, o que eu sei do Zé, velho, é que o Zé tem uma mancha preta no braço cheia de pelo, velho. É uma barata, menino. É, na verdade ele é meio desbalanceado, né, cara? Ele tá desconfigurado, você quer dizer. Tem que pôr uma rabiola nele. É meio penso, né, cara? Cara, então vamos aí pros melhores momentos de Zé no Tosco Chanchada. Esse filme na França é Rocco e la guerre des automobiles. Mas esse aí eu doava nos programas junto com o Pogobol. Como eu ia dizendo, né, você venda o compositor de axé numa sala em que haja inúmeros objetos diferentes, você bota o cara pra girar e você, depois de um certo momento, que ele já girou bastante, já não se localiza muito bem, você tira a venda e ele, o objeto em que ele estiver apontado, ele é obrigado a fazer uma música. E a música segue basicamente três passos, cinco, é simples. Primeiro você faz uma rima com aquele objeto, depois você pega e coloca aquele objeto pra subir e descer de alguma maneira, e na parte final da música você tem que juntar partes do corpo. Inclusive a gente poderia tentar fazer aqui, ó. Por exemplo, eu vou girar aqui, tô girando. Deu aqui ar-condicionado, então vamos lá. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Fernando abaixa a temperatura, Fernando sobe a temperatura. Fernando abaixa a temperatura, Fernando sobe a temperatura. E gela o cotovelo, ui! E gela o omoplata, ai! E vai gelando o lóbulo e desce, e desce, e desce, e desce. A sombra do Paulão tem 30 quilos, cara. O Paulão, quando vai no casamento, ele é convidado pelos dois lados da família, né? Mulher tem botão, cara. Só que pra ligar demora, você tem que ficar insistindo, é igual carro álcool. Mas o carro álcool pega, cara. Aí é a solução, aí chama de álcool, cara. Olha só! Verdade, é, cara. Verdade. Por que tá solteiro? Eu não pago nada pras meninas que eu fico. É! Depois não entende por que fica solteiro. Mulher que coloca aquelas fantasias de oncinha e tal, ajuda? Eu acho, sei lá, eu acho bom. Se eu tiver de mau humor, ajuda, porque eu vou cagar de rir da cara dela. Então, eu acho meio bizonho, cara. Começa a lamber ali, você encontrou o pelinho, fala assim, dá licença, filha. Já puxa, já tira, já dá um tapa, já ajuda a menina. Já ajuda a menina. Não, você comenta, fala, ó, tem aqui um negócio, um corpo estranho aqui, eu vou... Você olha o umbigo, parece bolso de calça jeans. Chiquinho de um estufo, assim, né, cara? Eu conheci uma mulher pela bunda, cara. Como é que é? Você olhou com o olho traseiro e reconheceu. Ela chegou. Ela chegou. Opa, lembra dela? Pera aí, você virou de costas. Deu aquela encarada assim. Deu aquela filmada aí. Você conheceu pela bunda, mano. Eu achei. Cara, e eu não sei porquê. Eu acho que a faca Guinso não perdia o corte, porque ela vinha com mais umas 25, né? Uma pra você descascar laranja, uma, né? Mas assim, muitos desses... Inclusive o Master Sucks, né? Chame, né? Eu não sei como essa porra não solta bosta, né? Duas versões eu conheço. Bel. A invenção do Light, do há duas versões pro nome Nylon, né? Uma diz que o tecido tem esse nome porque ele foi... Ele foi ou não foi, pô? Fala logo, você entende? Opa! É, tá certo, depois dos e-mails, a gente volta com mais um Tosco Chanchada Podcast. É o e-mail lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Além do povo agindo com performance ou com histórias comoventes, tem esse negócio também de mostrar o povo se transformando. Então tem o Reforma Minha Casa, Reforma Meu Carro, Dia de Princesa, Antes e Depois, Transformações Extremas, Conserta Minhas Pregas. O que tem de... Nossa, cara, mas o Liminha pra mim sempre foi péssimo. Ele era desgraça. Muito chato. Meu, o que, que ele era? Ele era um cara que se vestia igual criança, mas ele nem era doente mental igual o Sérgio Malandro e nem era inteligente igual o Chaves, cara. Ou seja, ele era um completo merda, cara. Cara, Era um grandão bobão, né? É, não, cara, o programa, você olha a plateia, você olha a plateia do Viola, minha avó, parece uma caixa de cotonete, cara. Você olha assim. Hendrix, o personagem polêmico do Tosco Chanchada, cara. Toninho do diabo do Tosco Chanchada. Aliás, ele tem que falar um negócio agora, dá uma olhada aí. Bom, eu me lembro quando o Perna veio falar comigo a respeito de podcast. Pô, cara, eu vou fazer um podcast. Eu falei, pô, Perna, é isso aí mesmo, tal. Aí eu corri no Google pra ver o que que era um podcast, né? Porque eu não sabia o que que era. E que eu sou meio semi-analfabeto de informática, né? E dessas novas linguagens aí, essa nova mídia e tal. Achei interessante, mas eu fui um daqueles assim que eu falei, ah, os caras não vão levar muito tempo isso aí, não. Vai ficar só na bagunça e boa. Mas aí começou a tomar um rumo legal, o Perna me chamou pra participar de alguns episódios, e aí eu fui no vácuo, né, cara? Aproveitei e fui no vácuo, porque eu não sou tonto também, né? E só que o Tosco Chanchada, pra mim, teve alguns efeitos colaterais. Eu tinha terminado a faculdade e nunca mais tinha bebido, cara. Por causa do Tosco Chanchada, agora eu chego bêbado em casa, fico vomitando, essas coisas assim. Minha mãe quer me mandar pra uma igreja, pra uma clínica de reabilitação, porque, sei lá, eu tô parecendo um mendigo de novo, cara. Graças ao Tosco Chanchada. É isso aí, pessoal. Ó, os caras estão aqui dentro, mas tá sem microfone, cara. Vinícius, o que falar de Hendrix? Ele que é um fã assumido seu, cara. Ah, cara, ele apareceu lá em casa outro dia, querendo um autógrafo, querendo... Dá pra você. É, cara, eu não tava acostumado com esse tipo de assédio ainda, se liga. Não, é um negão daquele. O cara aparece lá, aparece o Blade, o cara. Dito no Google aí, Blade, Hendrix. Aí você vai ver o cara, né? Não, o cara é ponta firme, velho. Acha que entende de música, mas disfarça o mau gosto dele falando dessas bandas bizarras. Isso não faz de mau gosto, cara. Essa é a verdade. Hendrix que criou polêmicas, né? Se eu não me engano, no episódio sobre música ruim, né, cara? Foi. Foram discussões acaloradas entre ele e o Fernando, né? Inclusive, ele confessou offline que ele falou mal até de coisa que ele gostava só pra criar o demônio. Não, mas é assim que vale mesmo, cara. Tem que comentar tudo, cara. É, o negócio é ser troll, né, cara? Estimular o caos, né, meu? Tá certo, esse ponto ele tá absolutamente certo, cara. Se você curte uma coisa, mas todo mundo gosta, cara, então finge que não gosta pra ser do contra, né, cara? Assinado o Hendrix. Vamos então pras falas de Hendrix no... Com o fundo musical de Pearl Jam e Nirvana. Ui! Ele é de uma cidade chamada Indaial, que é interior do Santa Catarina lá, perto perto do inferno mesmo, perto da Argentina ali, né? A primeira mamadeira dele foi de Santo Daime. Nessa época ele falava, oh pai, oh pai, oh papi, oh pai. Foi a primeira palavra que ele disse. Cara, pô, será que o cara também falava, oh pai, oh, oh, oh, judeu com sotaque de alemão? Por isso que o Hitler acabou com tudo, né, cara? Fala assim, pô, meu, esse cara judeu vem querer tirar onda de alemão, pô? Não, vai pra câmera de gás, cara. Fala, garoto, garota, fala, garoto, garota. E fala, foi garoto, um, fala, garoto. Apresentado. Não, ele fala, garoto. Ele fala, garoto, mas não deixa o garoto falar, cara. Foi num jornal hoje e o Henrique Cristo ainda era um molecote, vamos dizer assim. Um molecote? Era um pequeno bostalhufo ainda, assim. E chegou, colocou a mão na cabeça do miserável lá, falou umas palavrinhas no vidro do cara e o cara saiu festejando. O cara assim, eu continuo com a minha cabeça doendo. Não, falando em Tapuera aí. Falando em Tapuera. No caminho aqui da casa do Perna tinha um macaco. Um bazarzinho lá, tava uma plaquinha escrito assim: vende-se Tapué. Tapué? Tô falando sério, cara. Vende-se SESI. Então, aí depois fala assim: ah, tá vendo? Se tivesse comigo até hoje, eu teria liberado o Boca. É. Mas o Cabrioco. Mas se tivesse mesmo, talvez não teria liberado, entendeu? E vai segurando o cara. Eu sou prima da Claudio Hanna. Puta que pariu. Em 5 minutos. Já venderam 10 mil unidades do Papa Bolinhas. Naquela cartilha que saiu do Politicamente Correto lá, é pessoas com exposição física aleatória. É alternativa. Alternativa. Alternativa. Alternativa. Alternativa. Alternativa. Alternativa. Alternativa. Pior que isso, cara. Eu já vi um fanzine que eles ensinavam a fazer um sketch pra quem não gosta de merda, tá ligado? Então, era assim. Fazer um vômito, né? Uma bombinha, colocava aquele batom garoto, né? E introduzia na outra pessoa. Que outra, isso, cara. A outra ia lá e comia. Então, quer dizer, satisfazia o desejo dela de estar comendo merda, mas não era merda. Ah, cara, ser humano é isso aí, cara. Ai, cara. Zagalo. É o Zagalo. Ele é o único tetracampeão do nylon. Ele tirou da mochila dele um par de fatias de pão de forma, colocou no chão, colocou os alfaces pra rechear o pão, socou mostarda e começou a fazer pressão, assim, tipo um prensadão, assim, cara. No chão, cara. É, aí, antes de dar a primeira mordida, como ele era muito educado... Isso é o The Master of Trash, né, cara? Tu queres um pedacinho? Vai aí, irmão, come aí, cara. Cara, não sei de onde veio, não sei onde você plantou esse negócio, cara. E nem sei quem pisou, né, cara? Você vai conseguir... Você é um cara feliz? Uma bexiguinha? Você é uma bexiguinha murcha, cara. Vai levar 10 pau. Aí os caras vão lá, dá um trato na mulher, ela fica sensacional. Aí ela volta pro beco onde ela mora, pro marido tosco, pinguço. Exato. Cara, ela não se mantém daquele jeito 3 horas. Ela tinha ódio daquele jacarezinho, cara, do mini-chan. Não é mini-chan. O que que é? O Gilberto Barros, pra fazer o Leão Livre. Boa e noite, também começou, Brasil! Começou a ficar tão pesado que... É lógico, aí, Roberto Barros. É. Aí você vai uma buzina do jacarezinho. Ô, Perna, o que a gente pode falar do nosso querido amigo Alisson, cara? Cara, o Alisson é um ser que se define por si, né, cara? Você olha pra ele, você já sabe qual que é a dele, né, cara? Puf, cara! Alisson, pra quem não sabe, é o detentor lá daquela situação absurda, né, cara? Boulevard of Broken Dick. Foi o único cara que eu conheço que conseguiu, né, o feito de quebrar o pinto, cara. Olha, é mais fácil quebrar os ossos do Wolverine do que quebrar o pinto, cara. Mas ele é um cara que aceita os desafios, né, meu? E, aliás, além de quebrar o pinto, o Alisson também, no episódio sobre o fim do mundo, foi um cara que... Nossa, ele soltou a melhor pérola de todas, cara. Né, cara? Ele fez uma previsão aí, né? Na visão dele de como seria, né? Como que ele gostaria como que o mundo gostaria. Acabasse, cara. É verdade, cara. É o sonho dele, né, cara? Lógico. O sonho dele. Dele e de todas as atrizes pornô, né? Ai, que nojo, cara. Um bucaque angelical, assim, cósmico, né, velho? Tipo um deus gigante gozando dele. Ah, né? Um titã, cara. Enfiar ele no buraco do pinto, cara. Ele saindo, sai com o crush lá de dentro. Usar ele de piercing peniano. Sai com o crush. Espermo crush. Imagina o Alisson lá saindo, soco! Ele joga com o Erronda, diga-se de passagem. É, coincidência, né? Bom, então você fica sabendo aí dessa e de outras histórias do Alisson nos melhores momentos do Tosco Chanchada. É que o mundo acaba em porra, rapaz. Cré. E eu quero morrer antes disso. Agora já falou. O bagulho tava nervoso, mano. O cara começou a erguer a saia da mina no meio. Tipo, bar lotado com a galera, assim, sabe? Só quando você olha e fala, puta, tô orgulhoso do cara, mas tô com uma vergonha. Durante o intercurso, eu errei a cara do gol, velho. E? Quebrei o pau, mano. Oh, my God! Oh, da hora, velho. É aí, não, não, agora... não, aqui acaba o episódio. Não, agora não deixa ele falar mais nada. A cirurgia que é a parte constrangedora. É verdade. Pera aí, pra quem que você ligou, Alisson? Pro Bart. Verdade, rapaz. Nem todo espiritual da turma. Aí o cara pega e liga pro Bart. Ô, oh, não conta pra ninguém. Fala aí. Ô, Vinícius, escuta isso, hein. Não conta pra ninguém, Bart. Mas não quero... O cara quebrou o pau, literalmente. O cara pôs no vivo a voz, o Bart, velho. Não, detalhe, mano. A mina não tinha carta, tá ligado? Eu fui dirigindo pro hospital. Cheguei com o bagulho da berinjela no meio das pernas, tá ligado? Eu tive que esperar 5 horas pra poder tomar anestesia pra fazer a cirurgia. O Paulo não dá a volta do quarteirão, ele tem translação. Dizem que o problema do filme da Katia Cega é que ela vai fazer o papel de... Nossa! Assunção não vai rolar um prego e preto nisso daqui, não. Bomba, bomba! Descobrimos a origem de Two Girls in a Cup. Falhou. Ok, mais uma piada sem graça. Antes da gente ir para a quarta parte do episódio, Alemão, a gente tem que lembrar também que nós devemos agradecimentos a pessoas bastante especiais no Tosco Chanchada, né, cara? Que não deixaram o Tosco morrer quando estava morrendo. Nós temos aí que agradecer... Não, é melhor eu contar a história, né? Então vai. Porque aí fica mais claro para a galera. O Tosco Chanchada, se eu não me engano, no... quinto mês, não me lembro agora ao certo, a gente teve um problema sério aí com o nosso limite de banda aí do nosso servidor, né? Uma boa notícia que veio seguida de uma péssima, né? É. Porque a gente não esperava que ia estourar a banda, mas estourou, né? É, a gente hospedava os episódios todos no servidor do Tosco, né? Onde tá hospedado o site do Tosco. A gente não sabia que, de repente, isso aí podia acontecer assim em tão pouco tempo, né? Estourar a banda, estourou o limite de banda aí por causa dos downloads, né? E o site ficou fora do ar, né? Uhum. Aí eu cheguei a twittar e tal, falei assim, ó, galera, a gente tá procurando resolver isso aí e tal, mas o site do Tosco Chanchada tá fora do ar, mas em breve aí a gente vê o que vai fazer. E bateu aquele desespero, né, o que fazer. É porque até tinha um prazo lá, mesmo se a gente aumentasse a banda ia ficar dias, né, fora do ar, mesmo assim, né. Mesmo assim, ia ficar fora aí alguns dias. Eis que surge então, cara, a mão amiga aí do senhor... Tio Sam. Tio Sam ajudou, né? Do senhor Álvaro Nóbrega e Léo Farias do Alienígenas da América. Isso aí. Onde os caras foram muito gente boas com a gente, perguntaram o que tava acontecendo, a gente explicou e tal. E no mesmo momento, assim, os caras ofereceram pra gente uma hospedagem na faixa. No servidor deles. No servidor deles, cara. Aquilo foi uma parada, assim, que chegou a emocionar a gente, porque nós não esperávamos, assim, ter esse tipo de ajuda, assim, né, cara? E a gente era novo no pedaço, né, cara? Totalmente, né? Totalmente novo. Então, senhor Álvaro aí, senhor Léo, muito obrigado, cara. A gente, aí, em nome de toda a equipe do Tosco Chanchada, a gente queria agradecer vocês aí pela força, por nesse momento difícil aí que a gente passou, vocês terem estendido a mão pra gente, cara. E que vocês tenham muito sucesso aí na empreitada de vocês e que o alienígena aí chegue aos quatro cantos do universo. É, isso aí. E se precisar de alguma coisa, a gente tá aqui, né? É. Afinal de contas, nós temos que retribuir, né? É isso aí. Mas não favores sexuais. De jeito nenhum. Pode tirar esse pensamento pervertido da sua cabeça. A gente também teve várias pessoas aí, cara, que não dá pra listar aqui. Pra vocês terem uma ideia, essa é a segunda vez que nós estamos gravando isso, porque a gente fez uma lista de uma galera que ajudou o Tosco Chanchada, mas ficou muito grande. Deu 40 minutos de pessoas, né? Ficou muito grande, a gente citou todas e a gente ainda ficou com receio de esquecer algumas. E essa pessoa não ia perdoar nunca, gente. Ah, de jeito nenhum, ainda mais num bloco de 40 minutos aí de agradecimentos, né? Uhum. Então por isso, galera, vocês aí que ajudaram o Tosco Chanchado e que ajudam ainda, tem um carinho pela gente aí, eu quero agradecer aí em nome de todo o pessoal do Tosco Chanchada, né? Se nós chegamos aí nesse primeiro ano aí firme e fortes, foi porque também vocês apoiaram a gente, porque vocês ajudaram e continuam acreditando no nosso trabalho. Vocês moram em nossos corações. Ui! Antes da gente falar, né, dos presentes aqui na gravação de hoje, nós temos que falar das participações especiais também, né, cara? Claro, teve muitas. Não, deve ter umas duas. A gente só não vai falar dos famosos aqui. Quem estreou no Tosco Chanchada aí dos participantes especiais foram Rodrigo do Quarto Sinistro, Ivan Motosserra e Carlos Tourinho no mesmo episódio. Onde a gente falou sobre as coisas do brasileiro, né, cara? Verdade, foi nesse episódio aí que eu tava completamente de ressaca, eu vomitei lá no... vomitou no pé de limão. O cachorro comeu, velho. Teve também Rodrigo Gerdulli, que participou de um episódio que quem acompanhou foi via streaming, né? Onde a gente colocou uma câmera em cima do ventilador lá e ficou tal. Ficou sensacional, cara. Que ficou bacana, só que esse episódio não pôde ir ao ar. Que é verdade, boa, cara. Que tinha sorte. 5 minutos que dava pra aproveitar. A nossa ideia da câmera móvel, tipo ultramoderna, era genial, né, meu? Já foi desvendada em 2 minutos, cara. Já percebe-se que o Rodrigo Gerdulli é o Carlinhos Brau do podcast, né, cara? É verdade, cara. Ele é amaldiçoado, mano. Participou do episódio 27, né? Foi. Sobre comida trash. Que fez uma participação bacana e que conta a história do Cotoco, né? O homem do Cotoco. Não, ele é uma participação especial, mas também, como alguns outros, ele posta no site lá, tem várias histórias legais e geralmente é citado, como o Rodrigo Forrest Gump e Gerdulli. Gerdulli, né? É verdade. Sempre quando rola uma mentira, a gente lembra dele, se liga. Por causa da sua compulsão em mentira. Teve também o Panda. Senhor Seu Panda. Senhor Seu Panda, né? Um cara que chama Ícaro. De Freitas. Cara, eu não consigo levar a sério um cara que se chama Ícaro. Que nome de velho, né, cara? Como Ícaro, que você leva véio a sério? Eu duro que eu lembro do Flight of Icarus, cara. Não, o Ícaro é um pássaro mitológico, né? Um negócio desse é aí. É nada, é aquele cara que tinha asa no pé lá, não era? Não, esse aí é o Namor, mano. Não, esse era o Hércules. Hércules não, o... Não, o Hércules. É o Hendrix. Não, cara. É o Ronaldo. Não, peraí. Não, peraí, vamos lembrar desse ser, cara. Dá pra ver não, que o pessoal... Não, tem o Hermes. Né? Hermes, é, Hermes. Dá não pra ver que o pessoal entende muito de mitologia grega aqui, né, cara? Não, é o Hermes, cara. Ele é o... Ele é o garoto de mensagem, né, cara? Ele é o escadinha, né, cara? Isso, o laranja. Então não, é peraí, o que é o Ícaro então, porra? Ah, foda-se. É, Ícaro foda-se, é o panda, pronto. É, o panda, é o panda. É um panda da mitológico. É um panda brasileiro. É tipo um cavalo mitológico, não, um unicórnio. O Ícaro é um panda mitológico. Não, o Ícaro é um panda, só que é homossexual. Tá, né? É, pode ser, pode ser. Mas a primeira participação de fora do mundo, né, do círculo do Tosco Chanchada, foi do Maquin, que foi no episódio sobre situações constrangedoras, cara. Foi um episódio... Puta, eu lembro, velho. E a situação dele era das boas, hein, né? Ele contou várias aí, você vai ouvir daqui a pouquinho. E tem também o Leonardo, o amigo da Gabriela, que participou, acho que 2 blocos, né? Porque deu problema depois na gravação lá do Skype e tal. Que foi lixo que a gente era, né? No episódio sobre esportes bizarros, cara. Também. Bom, então vamos pra coletânea de toda essa galera aí, né? Vamos. Um que foi constrangedor pra mim foi assim, um dia eu fui na casa de um cara, que ele era amigo de uma amiga minha, e subindo pro apê do cara que tava tendo uma festa, ele namorado, começou, né, a puxar amigo, assunto comigo, né, falando que ele mexia também com o computador, e pá, e pá, e pá, e ele tinha, ele tava fazendo um gabinete diferente, né, e colocando a acrílico na lateral. Aí eu falei, porra, é massa. Daí ele falou, quais que você acha legal, que desenho colocar? Daí eu falei, véi, eu só acho muito escroto quando o cara é retardado e põe símbolo da Nike, símbolo da Puma, qualquer outra coisa é massa de colocar. Puta, meu, é assim. Aí nisso o cara ficou quieto. Marca de tênis no computador, né? Hã? É marca de tênis no computador, assim, uma coisa. Exatamente. Noção, né? E tinha um logo da Puma de fora a fora no computador. No final do jogo do Guarani, peraí. Tinha, pera aí, tinha uma barraquinha de cachorro-quente, fui lá, cara, eu pedi o cachorro-quente, quando eu vi o cara não tinha metade do braço, era um toco, e era peludo ainda. E era peludo. Aí eu pensei, meu... A outra ele vendeu, eu não sei como chapa é que ele vai fazer esse cachorro-quente, mas vai ser interessante. Cara, ele pegava o pão, encaixava no toco, no tórax... Nossa. Cortava e ia montando ali, cara. Nossa. Animal. Cara, um molho especial. Eu acabei comendo, tava com muita fome. Mas é, nossa, nojento ver o cara fazer cachorro quente usando o toco peludo do braço. Alemão, o que dizer do senhor Vinícius? Logo de mim, porra. Você vai perguntar pro alemão, caralho. Logo, eu conheço o Vinícius desde os 2 anos de idade. O Vinícius não tinha nascido ainda, já conhecia ele. Conhecia a mãe dele. I'm your father. Cara, eu fiz catecismo com o Vinícius, você acredita nisso? Eu e o Vinícius é catequizado? Eu e o Vinícius já fomos na igreja. Claro, velho. Na igreja, eu consegui entrar na igreja aquela época. Ele pegou fogo nele um pouco, mas apagaram a igreja, com terra. A igreja chamava fliperama, né, cara? Fliperama. Apagaram um taco de beisebol, né? Aliás, o catecismo pra esses caras era mais um motivo pra estar jogando fliperama no domingo, né, cara? Inclusive, isso é citado no episódio... Anos 80. Anos 80, cara. Infância anos 80. E é real. legal isso. É, cara, verdade, meu. A gente ia no catecismo lá, aí não fugia do catecismo mesmo, porque a Marta ficava lá na porta, meu. A Marta e o Dito. Com nossos catequizadores. É. Mas a pergunta que não quer calar, cara, eu acho que todo ouvinte do Tosco Chanchada algum dia já se perguntou isso. O Vinícius é retardado desse jeito mesmo ou ele faz um personagem meio brutal no Tosco Chanchada? Personagem, cara? Personagem. Eu acho que o Vinícius é um personagem retardado assim mesmo. Vamos então pro cara que tem as maiores tiradas absurdas, né, cara? Tem um demônio no corpo, né? Eu vou lançar um podcast concorrente, eu ligo a Presa Cast, viu, cara? Vou bater essa porra de Tosco Chanchada aqui, mano. Vai chamar Irapuru Cast. Araraquara Cast. Arueira Cast, rapaz. Ó, na minha turma lá só tinha homem, cara. E o Serginho insistia em brincar de salada mista, velho. Vou falar do Serginho agora, hein. Ó, Serginho, você que tá me ouvindo aí. Se você tiver ao vivo aí, se tiver ouvindo o podcast sai ao vivo, né? Pode ligar aqui pro estúdio pra se defender. Se não, ninguém nunca chamou então, aquele mini chiclete de pinto de japonês. Aí você vai falar teta de nega. Vocês são um bando preconceituoso mesmo, rapaz. É, mesmo por... Dama, pinga, com mel, que grana. E aquela fumaça preta, por acaso, é o Samuel Jackson, meu? Isso já é um pensamento homossexual, você não tem mais volta, Pedro. Que bosta. É, como deixar seu ânus rosinha. É, Bart, você mesmo, garoto. Eu realmente não ligo muito, não, meu cara. É difícil ficar envergonhado. Beleza, corri na porta lá, cheguei. A porta tinha aquelas maçanetas redondinhas, se liga. Eu fui abrir a porta, mas minha mão tava cheia de vômito, cara. E ficou escorregando. Foi sempre um filme de terror. O vômito chegando, a porta chegando, o vômito chegando, escorregando. Consegui abrir, cara. Oh, mas teve gente que morreu uma vez, teve uma festa que... Tem gente que morre bebendo cerveja, mano. Põe a culpa no álcool. Para de pôr a culpa das coisas no álcool, mano. O cara é uma bichinha, vai lá e a culpa é do álcool. Ah, faz com isso, rapaz. Eu odeio quando falam mal do álcool. Né? É, rapaz, eu tenho que vomitar na casa dos outros, cara. Na verdade. Só cagar que eu volto pra casa. Paulão riscou a barriga e tava escrito Equador. Tipo. Eu dou o top. O Fernando é quase um machado. Pensa no machado, ele é aerodinâmico, você pega no pé dele. Aerodinâmico. Não, na verdade é uma picareta, não é uma machada. Não, por exemplo, eu tenho medo de perder o pinto, cara. Eu não tenho medo de pegar um elefantinho. Não, elefantinho do pinto, isso dá hora. É, você dá o cu sem atração física. Só deu o cu por ser vergonhoso, Fernando. Eu sei que é moralmente homossexual se uma mulher comesse meu cu. Eu me sinto. Mas não é, então, sim, mas não tem nada sincronizado masculino. Aí um cara resolve praticar nada sincronizado. E aí? Ele é bicha? Então. É, fala o que é. Vai, fala daquele vietnamita, vai, que você pegou achando que era uma mina, vai, pode falar. Parecia com você, Vi. Eu sei. Momentos, eu falei, ligado. Mas era mais moreninho, né, velho? Você falou que parecia o Tong Po. Eu queria. Nicolau. O cara que já nasce com um nome piada pronta, piada cara. Pronta, né, cara? E o cara cai no Tosco Chanchada, cara. Nicolau, quem que te deu esse nome? Cara, é nome de família mesmo, cara. Meu nome é Fernando Nicolau Mendonça, meu segundo nome. Não é descendência? Não, não é apelido, cara. É nome mesmo. É sacanagem mesmo. Não, é tipo... sacanagem pura, cara. Não é de vô, nada assim. É, meu avô é Nicolau. Ah, tá. É nome de família, meu nome. Seu irmão também tem Nicolau? Meu irmão também é Nicolau. Tá explicado. Papai Noel também são Nicolau. Eu tenho mais quatro tio Nicolau. O Papa Nicolau. O Papa Nicolau. Oh, isso é bom. Fala aí, Nicolau, qual é a experiência de se participar do Tosco Chanchada, cara? Cara, eu nunca tinha ouvido falar de podcast, não sabia o que era, não sabia do que se tratava. Um dia o Vinícius chegou num churrasco lá na casa do Paulão, um MP3 player, começou e colocou lá pra gente ouvir um trecho. Aí eu achei interessante tal o negócio e comecei a conversar com o Vinícius, com o Fernando pra eu. Pagou poder pau fazer pra gente, uma... pagou pau pra gente. Paguei pau mesmo. Pra poder fazer uma participação. Aquela vez que ele aí veio um dia pelado, que tava, né, meio vazio quis dar pra nós. O cast aqui do Tosco, eu acabei fazendo uma participação e me inteirei aqui na galera. Foi assim que eu conheci isso. Esse universo podcast. E depois disso, o que aconteceu com a sua vida, cara? Eu fiquei ligadinho. Perdeu as pregas. Aliás, o Nicolau tem uma frase, se eu não me engano, que na abertura eu não lembro de qual episódio, em que ele fala das pregas lisas, cara, dele. É verdade. Verdade, cara. Não, mas o top dele é o desabafo, né, cara? Não, é isso. É, o desabafo o ápice, o highlight. Aliás, cara, abrindo um parênteses, foi um dos episódios mais divertidos que a gente gravou, né? Divertido de se gravar, que foi o Defeito das Mulheres. E detalhe, cara, obrigado, foi um sábado à tarde, estávamos todos sóbrios. A gente tomou, acho que 5 litros de tereré, cara. Tô fazendo o episódio. É porque tava bem frio aquele dia. Tava fresco o dia. Né? Tava fresco. É por isso, meu. Você queria mijar, queria falar. Você mijar, se falar. Mas eu, naquele momento eu queria que tivesse uma câmera aqui, cara, porque... que ele chorou, né? Só quem tava na hora. Ele chorou. Gênese, né? Ele tremeu, ele começou a ficar vermelho, cara. Ele entrou em pânico. É, ficou deitado igual um camarão. Então. Quase caiu da cadeira, né, cara? Só que depois ele ficou lá no cantinho dos estúdios todos chanchados, igual um autista, né, cara? com a mão no ouvido, gritando, não. Não de novo. Bom, então vamos para as pérolas de Nicolau no Tosco Chanchada. Na verdade, isso é uma lição de vida, daquilo que você não deve fazer em público. Nunca. No cara, Saara. Eu sou engenheiro, não sou climatólogo. Eu lembrei que o Homer Simpson, em um determinado episódio na segunda temporada, teria 24 horas de vida. Segunda temporada do quê? Do Simpsons, o cavalo. Ah, bom. Eu falei o Homer. Você estava falando dos Herculoides, cara. Nossa. Que caiu um helicóptero no cemitério de Lisboa por volta das 7 da manhã. Até o meio-dia resgataram mais de 200 corpos. Na mesma praça. Mas diz que uma maior felicidade do Sacizinho é que quando ele toma um pé na bunda da mulher dele, a primeira que cai é ela, né? Mas diz que o Santa Claus aí é casado com a Merry Christmas. Os defeitos das mulheres, eu acho que, vindo nos dias atuais, é muito da sociedade, né? Muito dos padrões que a gente segue, né? Uma coisa que eu vejo muito na minha mulher em particular é o defeito que ela tem de querer achar que eu vou cuidar da casa igual ela. Eu não vou! Eu sou relaxado, eu sou homem. Ela gosta de tudo organizadinho, tudo certinho, e acha que eu tenho que ser igual. Eu não sou. Calma. Esse é um dos defeitos. Nossa. Esse é um dos defeitos das mulheres. Achar que a gente pode chegar... Ele tá chorando, cara? Ele tá chorando? Ele tá chorando. Nossa. Calma, peraí. Tá bom. Cara, meu. O cara ficou descontrolado, bicho. O cara tá chorando. Descontrolado, meu! Um abraço pra Carol! Carol, seu marido te ama! Cara, esse episódio vai acabar com casamentos, cara. Isso aí é trauma que o cara já vinha guardando há muito tempo. Saiu! Falar esse negócio em outra hora, porque agora saiu do assunto. Ele achou que ele tava no psicólogo, né? Ah, mãe, não fui eu que caguei atrás do sofá, mano. Aí ontem ela me apareceu com espinha. Eu sei que eu sou meio da espinha. Ela fica pedindo pra mim fritar bolinho. Eu não sei fritar bolinho, mano. Aí aquele papel ali no bidê. Aí fica aquela coisa melando. Se eu abaixo a manta da privada, pra quê? Eu sei que abaixa. Eu levanto a tampa da privada, quando você usa, você abaixa. Mas então usa, ué. Ô, Nicolás. Por falar em mulher, né, Nicolau? Mulher do Nicolau isso ligando que aqui. Tá isso que vocês ouviram, gente, é o telefone do Nicolau, a esposa dele. Só um segundo. Alô. Desligou na minha cara. Não, caganeira sempre me faz bem, cara. Como é que é? É, não, tá, ó. Vai, introduz. Os jurados de hoje serão o Sérgio Nicolau Malandro. Oi, Sérgio, tudo bem? É, tá, Sérgio. É, e começando hoje no show de calor... Sofreu um choque elétrico. O nosso... Tem, cara, dá a impressão que a mulher pegou fogo e apagaram com um pouco de beisebol. Então, vai vendo. Alemão. Ó, cara, alemão é um ser bizarro, porque alemão se transforma na gravação do Tosco Chanchada, obrigado, velho. O alemão é um ser aparentemente normal, né? Quem olha o alemão assim na rua, normal, cara... Porra. Aonde? Tem três pés igual a todo mundo. Igual pernas, quer dizer. Não, o alemão é um cara que você não dá bosta nenhuma pra ele, né, cara? Oi, alemão. Obrigado, falou que não. Nossa, eu realmente fico lisonjeado. Nossa, falou que sua presença é... Vale... É... Impõe respeito, alemão. Não, assim... Realmente, eu fico lisonjeado. O alemão é um cara, assim, que ele tem aquela cara, assim, de timidez e tal. É um cara que fica na falando que o cara é viado. Não. Não, isso é viado, porra? O Vinícius que conhece o alemão há muito mais tempo aí. Ah, o alemão é isso aí mesmo, velho. É um sujeito pacato. Não, o cara é cegado, meu. Aí ele casou, ele deu uma acalmada. Eu achei que ele tinha dado uma acalmada, na verdade. Aí depois de alguns anos, eu encontro ele aqui nos estúdios do Tocha Chanchada Corp, cara. Corpo. E vejo que o cara é meu velho truta ainda, a mesma merda que a gente falou a vida inteira, ele tá falando ainda. As mesmas bostas, cara. Não cresceu nada. É, né? Eu falar, o cara casou, o cara mora com a esposa. É, isso não quer dizer nada, que, cara. Acho que tomou jeito, né, mano? Mas aí hoje... a Renata vai embora aqui dos estúdios Tosco Chanchado, cara. Diga aí, o cara, alemão. O cara vira o capeta. O é aquela. Ela casou com o Éder, né, mano? É, eu sou o alemão. É diferente, verdade. Que é o alter ego dele. Alemão e... Alemão teve vários, né, cara? Também eu participei de todos, é, né, foi cara? Um dos caras que mais participou do Tosco, né, cara? Ele só não participou do bar. Bar. Aí tem o problema de ficar casado. É verdade. É? É verdade. Não, é, aquele dia eu tava viajando. É verdade, o alemão... Senão você teria ido? Não, teve outro, claro que você não que participou, não teve, alemão? Eu não participei de um que não saiu também, porque quando eu não participo... Ah, eu é verdade. Quando eu não participo, eu faço macumba. Você gora. Faço macumba, pincho a maldição, aí não sai. Bom, então rola aí, os melhores momentos do alemão no Tosco Chanchada Podcast. Credo, era um churros, cara. E teve um cara também perto de casa que virou gay, que ele levou uma encoxada pra ver os caras. O cara fez arrancar 1 quilo de carne moída da sua barriga e falava que era seu fígado que tava. Não, isso é um câncer que arranquei da sua barriga. Aí você tinha que jogar num corpo. Dizer que você era um dinossauro. E o meteoro tá ali, ó. Já tá passando a lua. Milhões de anos atrás. E você olha pra aquela pelotona no céu, você fala: meu Deus, é um segundo sol? A Cassia Eller estava certa. Você imagina a Terra indo ali pro lado de Júpiter ali, alinhadinha ali. Segue toda a vida reta pra Júpiter. O que você, pequeno nicossauro, pensaria? Tá bom, Pedro, vamos supor assim que o mundo ia acabar. Uhum. Aí você fala, tá bom, o mundo vai acabar, então o que eu vou fazer? Eu vou me matar, eu vou dar um jeito. Uhum. Aí você se matava e o mundo não acabava. Uhum. Aí o que você queria que as pessoas dissessem no seu funeral, assim, vendo você lá estiradão, presuntão? Cara, um monte de gente em volta de você, chorando. E o que você queria que elas dissessem sobre você? Ô, oh, mancada, hein, Wagner Montes. Ou então, pegadinha do malandro. E você, olha, você queria que dissessem de você? Já foi tarde. E você, Nicolás? Desculpa aí, filho, mas vou pegar sua mulher. Putz, cara! Pô, sabe o que eu queria que falasse de mim, cara? Eu tava lá estiradão no caixão e eles falassem assim: olha, ele está se mexendo! Foi comprovado que aumentou o índice de sexo com leões depois do filme. O cara, pra ler essas revistas, tem que ir Amazonas. Então, mas... Então, mas... A gente tá evoluindo com as revistas indo pra internet, porque a maioria das pessoas que eram destros, agora são ambidestros. Meio quarteirão, mais ou menos, o cara falou: agora você engata a terceira. Cara, na hora que eu pus terceira no carro, deu um tranco assim que soltou uma bola de fumaça. Tinha uma bola de meia no... no escapamento do carro. Cara, aí eu pisei, né? E o cara pisa do acelerador. Aí eu pisei, quando tudo saiu aquela bola. Puf! Encobriu os três, assim, eu olhei pro retrovisor e não vi nada, cara. De repente eu vi os caras saindo da fumaça, assim, e eu só pus a mãozinha pra fora e falou! Na hora que o Gabriel levantou, cara, tinha um catarro na cabeça dele. O cara era mó legal, cara. Uma vez caiu o olho dele, os caras chutaram, ele nem reclamou. Só que uma vez ele foi nadar também, entrou água na cabeça dele. Na internet, cara. Já é, cara. O cara liga o USB no pinto. Pra que alguém ia querer chapar o Vinícius? Pra comer? Sei, alguém ia querer comer? Ele fala assim. Eu posso falar uma já? Manda ver. Felipe Dilon, por exemplo. Nossa, cara, bem demais. Bem desenterrado, demais. Né, irmão? Bem, bem exumado, né, irmão? Three hit combo, velho. Alemão. Ó, valeu, o episódio foi muito bom hoje. Da onde você exumou esse cara, alemão? Com exumador Tosco Shop. O umbigo dele tem CEP, né, cara? Doris Guiz é aquela mulher que parece o Supla. Nossa, meu. Isso é maldade. Isso é igual fazer a barba só com o cabo do bagulho. Mas também, cara, praga de mosca. Por que não faz uma praga de búfalos? Uma vez ligaram lá pra casa e a mulher começou a falar, ah, eu gostaria de estar. Antes dela começar a falar, eu falei, ó, você vai falar meia hora, eu vou falar que não quero no fim, então eu vou falar no começo já, eu não quero. Aí ela falou assim, mas eu tô no hospital do câncer. Eu falei, agora já foi. Baile debutante, agora você é com 9 anos. Agora é debutante, né? É. Porque a blusa é minha e não dela. De sinais entre mulheres, que é incrível, impressionante, cara. É tipo elefante. Uma moradinha para outra, já rolou uma frase inteira sobre aquele cara, já falou tudo. É tipo os macacos, né? Quando giro. Quando o perigo se aproxima, os macacos só olham um pro outro e já sobe tudo na árvore, cara. Não precisa falar nada. Verdade. É o instinto macaco. Cal. Primata. Cínico. Estilo símio. Cínico. Estilo símio. Você chega e tá com aquele espartilho maravilhoso, aquela roupa linda assim, você faz aquele negócio bem feito, tudo. Ela gostou, amor? Gostou. Você que R$1.500. É. Aí você fala, não entendi, a gente meteu e quem se fudeu fui eu, né? É. Varingite é. Varingite quando ela tem varize na garganta. Tá com duas mulheres na câmera. Você tá com duas mulheres num bar, elas conversam, sai merda. Você tá com duas mulheres na câmera, elas não conversam. Ah, ah sim, mas... É porque tá comendo milho, né? Ocupada, né? Putz, cara. O melhorzão, né? É, o fodão, né? O pau de mansa louco. Cara, você já imaginou um clitóris peludo, cara? Não, deixa eu falar sério, é sério que eu vou falar agora. Deixa eu pensar como é que eu vou dizer, é por causa de precheca, sabe? Por causa disso. Não tá dando pra entender quase nada aí daquilo que você falou, beleza? É, fale com a boca, por favor. Não fale com o cu, porque não dá pra entender. Varredor elétrico residencial Swivel Sweeper Flex G2. Digamos que eu tenho que subir em lugar muito alto. Ah, vá, né? Pra que você criou a escada? Por isso eu comprei uma escada. Não é, cara. Os caras inventam um negócio, mas não sabem o que serve, sabe? Ao inventar um negócio, você vai chamar CD, mas pra que serve? Eu não sei. É igual o cara que inventou o pneu. O cara inventou o pneu e fez um balanço. Eram três dentes. E diz que dois... Dois em cima e um embaixo? Assim. Era assim, cara. É, e parece que dois doía ainda. É, e o outro... Nossa, e o outro... Eu acho que depois que ela colocou o Botox na boca, ficou parecendo um pacu, cara. É, não, é... Ele não tem nada de engraçado, mas a cara dele é. Então, assim, e aí tem essa coisa também, por exemplo... Parece um Shimu, né? Parece o quê? Shimu. Shimu. A boca fofa. O que é um Shimu, cacete? Eu não sei, mas o nome é engraçado pra caralho. É, Shimu a boca fofa. É. Cara, e o seu Nuno? Velho doente. Que desgraça. O Torinho, quando ficar velho, vai rir desse jeito, cara. O Torinho vai comer banana chupando, né, cara? Vai derreter a banana. É. Banana e pepino, né, cara? Abraço pro Torinho. Cara, mas... Ai, que desgraça, velho. Aonde apareceu essa praga? Aliás, eu acho... interessa. Aliás, eu acho que já sei, cara. Praga, né, velhice, múmia, Egito e tal. Acho que quando abriu um sarcófago lá, cara... Tudo não, bem. Eu sei a, tudo aliás, a real é... história por trás do seu Nonô. Ele, ele é a encarnação do Pazuzu, cara. É algo como... não vou trabalhar. trabalha. Seu Nonô, irmão do Pereio. Não vou trabalhar. Não, eu não vou contar. Tem que se manter no mistério, alemão. Porque a gente faz um podcast sobre isso, a gente tem que ter audiência, né, cara? Seu Nonô, irmão do Pereio. Não, na verdade, Pereio é um dos filhos bastardos de seu Nonô, né, cara? Não é, não. Não, né? Não é, não. Você não sabe nada, né? Ô, cara inútil mesmo. Vamos então. Filha da puta. Fala aí, seu Nonô. Daqui, quem é seu filho? Não interessa, né? Eu acho que isso é uma coisa que não interessa, né? Fala aí, seu Nonô. Não. Conte aí, né? Conte aí o que mudou na sua vida depois dessas participações do Tosco Chanchada. É... não. Não quero falar, não. Sabe que ele tá aqui, né? Por causa do critério de inclusão, né, cara? 10% dos participantes de qualquer empresa. Tem que ser velho, né? Tem que ser velho, retardado. Nosso... é, retardado não conta. É, retardado é todo mundo aqui, meu. 100%. Eu falei 10%. É o critério de inclusão social. Tosco Chanchada faz essa... Tem que ter um saco igual um saco de estopa, né? Rendido, né? Rendido, cachumba lá no joelho. Cachumba. Era câncer, né? O saco do urso. Eu achava que era câncer de bago, na verdade. Mas depois percebi que era uma cachumba mal curada, né? Que apareceu então duas bolas de tênis no saco. Não sei se você já percebeu. Não, você quer ver? Não. Quer dar uma... quer fazer um garupa aí? Não. Aliás, seu Nonô que tava impossível, né? No episódio 28, né, cara? Onde nós falamos de Bart? É, não sei, não interessa também. Aquele dia, a minha mãe esqueceu de dar o remédio, porque eu tenho mãe ainda. Nossa, tem 287 cara. Anos. Todo mundo chama ele de filha da puta, você acha que vão zoar a mãe morta do é cara? É que ela tá em coma, né, pô? Então... aí ela esqueceu de dar o remédio justamente não, isso aí por não isso. Interessa pra você. Isso aí é coisa minha, não quero falar. Então, rola aí os meus melhores momentos, por favor, filha da puta. O cara, além de cantar bonito outra, desse jeito, outra... ainda vai pra lua. Ô, homem sortudo, rapaz. Eu já estive lá. Ô, país limpinho. Meu tarado. Peraí, faz filinha pra pagar uma toca. Cinéfilo. Eu não sou cinéfilo, desgraçado. É cinéfilo, sim. Cinéfilo é sua avó. Filho de uma erva. Me deixa em paz, mano. Tá louco, não pode nem vir aqui que o cara fica chamando, vai tomar no cu. Vocês têm aí, é... filha da... cala a boca, velho maldito. Que pariu. Lazar, né? A sua mãe deve comer coxinha pela bunda, né? Faz uma galona aqui, Nicolau. Gente, eu posso sair do colo do seu Nonô agora ou não? Não. Olha, ele tá se mexendo aqui, cara. Eu tô vivo aí, ó. Um pouco vivo. Tá tremendo? Se for tremendo... é que você me lembra... Parkinson, cara. É Parkinson. É que você me lembra um coroinho. Não te lembro, coroinho, era eu, besta. E aquela ideia assim, né, já que a gente... Vou fazer uma pergunta pro seu Nonô. Seu Nonô? Não. É, não. O que era a pornografia antes da internet, das revistas, da, né, da impressão... Como você fazia? Como assim, a gente fazia, comia os outros, comia cavalo, a gente transava com tudo. Tudo, eu ainda hoje transo com tudo. Era época pansexual, vamos, né? Vamos, cara. Vai, vamos sabatinar o velho aqui. Já, Nonô, já quando transei. Quando você via a canela das mulheres, você ficava de pinto duro? Porque naquela época era só a canela, né, que aparecia. Não, mas... peitão, louco. Não, mas... decote. Sovaco cabeludo. Na verdade, eu tenho uma tara por canelas, né? Eu não sei se você sabe, porque você... presta atenção, se você juntar as duas canelas, fica um vão ali no ovo. Aquilo lá é chamado de buceta de macaco. Chegou cedo. No horário. No horário de ir embora. Filha da puta. É, não interessa. Câncer no bago. Falei, corta fora, não uso mesmo. Mas deixa o menino, seu Nono, contar um pouco sobre a vida dele. Cala a boca, velho, caralho. Fala quem é você, meu filho, fala. Eu sou o Nono. Ah, logo, filha da puta. Desgraça, estou cheio. Idiota. Quer nem ver o pai dar aqui. Cabaço. Arrombado. Mas é um cabaço. Velho. Mas é um filho da puta, meu. Só porque foi pra Nova Zelândia, velho. Tinha uma lenda, seu cu, filha da puta. Morrói da Zelândia, né? Agora, cagar em Buenos Aires, na ida, isso é uma coisa bem legal. Não, ele tá falando Nova Zelândia, não tem que falar Buenos Aires, meu. Não, Buenos Aires foi uma cagada homérica. Cara, enfiar um câmbio no cu, velho. Cala a boca, velho, caralho. Cara, enfiar um pires no cu, é igual o Sean Lee. Comeu sagate, nem sabe. A bigorna no cu, meu Barney. Oi. Quando você tava lá na Nova... Como é que é? Nova Zelândia. Você não ficou com saudade da Lu aqui no Brasil? De quem? Da Lu. Que Lu, velho? Que Lu? A lustrosa cabeça da minha rola. Lá teve o primeiro cara que subiu o Everest é de lá, né, Barney? Você sabe, né? Você não sabe nada, Barney. Ah, é? Ei, Barney. Isso só reforça a ideia de que eu comi ele, né? Vocês fizeram troca-troca, né? É. Claro, claro. Sai fora. Você ainda tem aquele piercing no cu? Ô, oh, já escrevi cartas para programas desses, cara. Idiota! Idiota! É. Mas é um cabaço! Daqui a pouco... Filha da puta! Daqui a pouco... O Gugu na minha casa com o Hendrix. O seu Nono já foi ali, não foi? Já comi, já. Eu comi. Passei a sabuga mesmo. Agora a gente amarrou a perna ali no canto da sala e vamos falar dessa pessoa. Na verdade, nós peluda. Amarramos perna na... com a própria perna dele. Louca! Nós amarramos a perna nele, né, cara? É. Mas não fui eu que amarrei, hein? Foi o Nicolau. É. Eu morri lá naquela perna lá. Então, o que dizer sobre perna, Nicolau? Cara, se você entrar no Twitter, bater lá um perna facts, você vai entender um pouco sobre ele já. Da onde nasceu a lenda do perna ter o pinto grande? É verdade, cara. Não, na verdade, de onde surgiu a lenda do apelido perna, né? Cara, que fique claro que isso aí é puramente lenda, tá? Isso aí não tem nada de real. Pintinho! Né? Pintinho! Piroquinho! Piroquinho, vou chamar de piroquinho agora. Agora o apelido dele é Bituca. É. Cotoco! Vou chamar de Falange, então, né? Falange! Cotoco! Cara, na verdade, não tem nada a ver essas coisas, saca? Não tem não, nada a ver. Não, pera, mas é o que eu falei, cara. Aqui é todo mundo normal, velho. O pessoal acha que a gente bebe na rua, que ele tem o pinto grande, mas não é, velho. Ah, e tem gente que acha, isso é bom lembrar, que tem gente que acha que nós temos a obrigação de sermos comediantes, cara. Não, sabe? Ele só é tonto mesmo, sabe? Cara. Sabe, ninguém aqui é comediante, cara. Ninguém ganha bosta nenhuma pra fazer isso, cara. A gente escreve lá no comentário, ah, esse episódio eu não achei tão engraçado. É, mas... Foda-se! Mas não é, cara. A gente não tem obrigações. É isso que a galera tem que entender. É verdade. A partir do momento que ele estiver pagando pra baixar, ele pode cobrar alguma coisa, né, cara? Exatamente. Exatamente. Quando tiver de grátis, a gente não ganha nem o Submarino pagou a gente, perna. Ainda não. E todos aqueles outros patrocínios? Até Playboy. O Playboy pagou você ou não? Ah, isso eu não posso dizer, cara. Isso aí é... Mas peraí, não foge do assunto não, perna. Da onde vem o apelido? Cara, eu vou ter que contar isso. Lógico mesmo. Lógico que vai. É a sua chance agora ou nunca, cara. Não, então vou não, deixar. Não, conta não. Vai, deixar, vamos fazer um episódio deixar, depois pra dar ibope, né, cara? Mas a gente tipo... conta sobre isso, mas... Olha que deve ser tão chato a história. Mas é... Justamente, cara. Então acaba com logo essa merda. Não, depois... Acaba com isso, conta. Não, não conta não, acho que ele já contou. A voz acho. Deve ser constrangedor. Não, não é também, não, cara. Conta logo, cara. Então, negócio... com isso. Cara, o Nicolau tá logo. Louco pra saber, né? É verdade, né, cara? O Nicolau tá louco pra saber e tá louco que seja sexual a história, né, cara? Pornográfica, né, cara? Bom, outra hora a gente fala disso, porque agora é hora de mostrar os melhores momentos, né? Do perna. Dá uma risada do perna aí, hein, alemão. Agora fala igual o perna, né, irmão? É. Exatamente. Eu era do grupo dos nerds, assim, que o comportamento era totalmente previsível. Cara, mas cara, eu me lembro, assim, que depois, né, adolescência, as festas foram ficando mais apimentadas, assim, tal. Mas eu me lembro de uma vez, cara, que tinha uma mina numa festa e tal. A mina chegou travada já, né? Já chegou belezinha na festa e olhou pra mim e falou assim, ah, eu quero... Me dá um beijo. Aí, cara, não... Aí... Não, aí, cara... A bruxa do mar, né? Parece a bruxa do mar, cara. Não, aí a análise foi feita, assim, dos pés à cabeça, rapidinho, assim, né? Aquele pensamento em... Punheteiro da não era. Milhões... Não dá risada, não dá risada. Não, pensamento na velocidade da luz, né, cara? Aí me veio aquela resposta clássica, né? Ó, eu vou só ali buscar um negócio e já volto. Aí o Corinthians vai ser o campeão da era, né, cara? O campeão do fim do mundo, cara. O campeão do mundo. Campeão. Espeto vai... Espeto vem. Como assim? Só cerveja. Vai e vem onde? Não, não é isso que você tá pensando. Box deu um 360, cara, na minha frente, assim, maluco. Meu, eu abracei o vaso com toda a fé e coragem, cara, e mandei ver. Aí o pior, acho que o mais constrangedor de tudo, cara, é que eu fiquei largado lá. Aí minha mulher teve que dar banho em mim, cara. Meu, eu não conseguia levantar, cara. Quem inventou esse tal de amigo secreto, cara? Tinha que ser... Cara, tinha que ser sodomizado por... É por javalis, cara. Porque o puta que pariu, festa chata, cara. Cara, e a parada do bilhete premiado? Só, geralmente, o cara acha que tá sendo esperto, né? O cara que cai no bilhete premiado é porque, na verdade, ele tá querendo passar a perna no golpista, na verdade. Aham. Uhum. O Jordi, ele tem uma banda agora que chama, acho que Jordi and Dixie, se eu não me engano. Cara, ó, se recaída pra você, dá um... cara, eu não tenho nada com isso. Outra epidemia global aí foi a cólera, cara, que impregnou todo mundo em 1817. Impregnou. Cara, uma outra epidemia aí, né, que o Fernando conhece bem é a AIDS, cara. O alemão agora vai ter camisinha pra usar com o parceiro dele, cara. Verdade. É. Filha da puta. Meu parceiro. Pô, mancada, hein? Mancada, hein, Wagner Montes? É porque, assim, vocês se preocupavam com o pinto de vocês quando vocês eram... Crianças, cara? Claro, velho. É, eu nunca tive esse tipo de preocupação, cara. Então, mas para tudo. Cara, existe... Não, assim, e agora é quem tá falando sério sou eu. Cara do céu. Como nós somos pessoas que conhecemos muito o universo feminino, né? Nossa. Ah, tá. Conhecemos muito. Acabou o podcast? Ai, caralho. A começar pela novela. Como se não bastasse a novela, a gente vai pra aquelas paradas tipo chá de cozinha, chá de bebê, chá da puta que eu pariu. Entendeu? Cara, ai, meu Deus. Por falar em fuder, e aquela... Cara, agradecer aí os novos ouvintes do Tosco Chanchada. Jogava um mendigo assim, né? Um zumbi, né, cara? Tinha que socar na bunda, né, cara? Aí já dá um prolapso no filho da puta. É. Aí você chega cansado do trabalho, né, cara? É. Todo fudido ali, senta. Ó, mulher, faz um sucks aí, bro. Mulher, mandioca com manga faz mal, né? Mas, cara, vocês estavam falando aí, Albert, como é que é cagar em outro país, cara? O cara tomou uma dedada ali, bicho. Então, nesse caso, tem que lançar aí um quadro chamado Matme, por favor, cara. Olha o Hendrix lá, não trata no meu marido. Cara, então, lá tinha um tiozinho que toda vez que acabava de tocar lá a dupla sertaneja, cara, ele dava uns berros. Na verdade, é mais moderno. perna, cara, só mostra o ícone, assim, né? Mostra a mulher lá com a mão no joelho, mostra... Exato. Só símbolos, só. O pisco-cu, no caso, é o asterisco.